Projeto X Podcast. Don't you ever wonder what will happen when can we let go of the ones who we call friends? And I know it's only a story, but for so many it's more than that. It's a world all on its own where we want to put on that sorting hat. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Finalmente eu consegui dominar isso aqui e vamos gravar um podcast sobre livros. Olha aí! Olha aí! Ela teve que alfabetizar eu e o cabeça, porque a gente teve que aprender a ler. A galera não lê aqui. A gente não sabia ler, a gente aprendeu pra poder gravar. Eu sou Fernanda Fofonca e eu não sei viver sem um livro do meu lado. Olha aí! O panda, foda-se, mas um livro... Um livro? Livros são especiais. Eles estão há mais tempo na minha vida. Isso aí. O panda, olha aí. Chupa essa, panda. Aqui é o cabeça e às vezes o livro é bom, mas o tradutor não. E aí, cara, foda. Cara, dá ruim. Aqui é o camarada Rhodes e hoje eu vou fazer uma pergunta direto de um livro, porque eu estou sem criatividade hoje, né? Quem é John Galt? Quem é? Quero ver quem me responde. Quem é? Olha aí. Ninguém sabe, porque só você leu isso. É, então. E hoje nós temos uma convidada especial, porque obviamente o pessoal aqui é fraco, né? Novamente, sofrendo pra gravar um podcast de livro. Ninguém lê. Yeah, e eu sou a Bárbara e sou a convidada mais especial do Projeto X. Oh. Isso aí. Com certeza. Com certeza. A convidada X do Projeto X. A convidada X. E é provavelmente a única que sabe ler. Os convidados devem ser a única que sabe ler. Ai, nossa. Gente. Olha, isso é uma honra. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série de coisas marcantes e dessa vez iremos falar de livros, que particularmente é a minha mídia favorita, é a que eu mais gosto, é a que me acompanha há mais tempo e que eu posso levar para qualquer lugar independente da luz, da energia. Os Olha livros. Só. Mas sem muita demora, vamos para o primeiro tópico, que é um livro marcante. Então, cabeça, me conte qual é o seu livro marcante. O meu livro marcante é Germinal, de Émile Zola, considerado um clássico. Fui obrigado a ler ele no colégio. Na verdade, obrigado não, né? Porque eu descobri depois desse livro que você podia pegar resumos na internet e você não precisava ler mais nada. Até aí eu não sabia dessa magia do resumo. Eu lia os livros. E aí, esse livro foi o primeiro livro indicado pra mim quando eu entrei no ensino médio e eu acreditei, do fundo do meu coração, que eu deveria lê-los. E li. Me chamou muito a atenção porque ele foi o primeiro livro com uma profundidade totalmente diferente daquilo, de tudo que eu já tinha lido. O Germinal, ele conta a história do Etienne, que é um rapaz que chega numa vila de carvoeiros, de mineradores, pra trabalhar. Ele não tem emprego, ele fica se mudando e ele começa a viver junto com essas famílias que vivem em volta da carvoaria e começa a contar a vida deles, que é uma vida totalmente humilde, uma vida sem nada, onde eles passam fome, onde eles são explorados pelos ricos empreendedores, os donos das carvoarias. E ele, assim, ele é um livro muito visceral, um livro muito humano, porque você vê o personagem se transformando de acordo com aquele lugar que ele tá trabalhando. Inicialmente ele é um cara à parte, ele só tá ali pra ganhar o dinheiro dele, pra poder comer embora. Depois ele começa a gostar daquelas pessoas, ele começa a sentir o sofrimento delas, até o ponto que vai estourar uma espécie de rebelião, uma revolução dentro dos carvoeiros por causa de uma situação X. E assim, foi um livro que me chamou muito a atenção, porque ele é muito diferente, ele é muito profundo, não tão difícil de ler, ele não é tão rebuscado, mas eu nunca tinha lido algo com essa profundidade que falasse tanto de ser humano, de sentimentos, de transformação, de crítica social antes desse livro, assim. E ele me marcou muito por causa disso. Eu nunca li. Poxa. Também nunca li. Próximo. Próximo convidado. Essa é até uma curiosidade legal para esse tipo de podcast, né? Que é os séries que marcaram, porque o livro em questão, assim, no geral, na verdade, né? Ele é uma mídia bem específica e pessoal, né? Dependendo da pessoa. E até para nível de acesso, né? Porque um filme, às vezes, você passando um canal na TV e aquele filme pipoca na sua cara. Um jogo, talvez você tenha uma escolha maior, mas às vezes você tem aquele ciclo social que te incentiva, mas o livro é um negócio bem pessoal, assim. Tirando aquela etapa traumática ou não do ensino médio que te jogam livros no colo e fala, leia aí. Eu nunca li nenhum, ponto. É só isso que eu tenho a dizer. Então, eu li esse, aí eu tirei tipo 7. Aí o maluco do resumo tirou 9, eu fiquei bolado e nunca mais li nada. Tirando essa fase, o livro é um negócio bem pessoal. Ou ele vem de um desejo ou de uma vontade, né, de ler algo diferente que acaba surgindo, você fala, não, vou ler e tal. Ou principalmente uma recomendação que chega em boa hora. É o camarada que te empresta o livro ou que você empresta o livro pra ele e ele nunca devolve, não sei. É, devolvam os livros. Tem todo um ciclo de relação do leitor que é interessante, né? Até comparando com esses outros podcasts que a gente fez de coisas que nos marcaram, pelo livro ter esse padrão, assim, bem pessoal, é difícil você pegar um livro que todo mundo leu. Pô, a gente tem aí, pega aqueles filmes de biblioteca, assim, a gente vê enormes nevas, né? Tem a biblioteca de Alexandria inteira aí pra gente desvendar. Olha, o conhecimento do Rods é, pega aqueles filmes de biblioteca. Eu nunca fui numa, mas eu vi eles nos filmes e elas são, tipo, muito grandes. É porque eu me alfabetizei agora, cabeça. Ah, é verdade. Mas pega, assim, a gama, né? Porque a humanidade escreve. Escreve desde antigamente. Caraca. Desde antigamente foi boa. Cara, isso é genial. Parabéns, Rods. Foi a frase do cast. Tentei. E nesse clima, Rods, qual que é o teu livro marcante? Por incrível que pareça, eu não vou falar de um livro da Biblioteca de Alexandria, porque eu não li nenhum. Até porque ninguém leu eles, né? Depois de lá aqui. Mas eu vou cair aqui pelo que o pessoal chamaria do clichê da leitura e falar aqui do nosso, na verdade, da Odisseia do Tolkien, né? Que é O Senhor dos Anéis. É uma obra, pessoalmente, pra mim, foi o que dividiu ali aqui e falou, cara, você lê de verdade, não de verdade, assim, você lê porque gosta ou lê porque te obrigam, sabe? Porque muita gente não cruza essa linha. Fica nesse trauma do me obrigaram, do tem que ler, do tem que estudar, do tem que fazer e fica nesse ciclo e não sai, né? Não explora. Na verdade, comigo, O Senhor dos Anéis até foi interessante porque eu conheci os filmes, mas não tinha assistido ainda, mas conhecia uma infinidade de pessoas que me recomendavam, falavam, né, desse universo fantástico que veio grande parte, né, dessa obra, né, desse universo, no caso. E aí chegou a hora de que pipocou esse livro, veio até numa promoção de um site que tem um veículo que submerge, eu não lembro o nome. Anda embaixo d'água. E eu arrisquei e sou muito feliz em ter arriscado também, porque, pô, é uma obra fantástica, assim, né? Falando da particularidade aí do Senhor dos Anéis, da obra em si, a gente tem aquele estilão do Tolkien de escrever, né? Que ele narra o cenário, quer descrever as coisas. Mas se você passa um pouco por descrição. Cima disso, né? Um pouco, não, muito por cima disso, né? Da descrição. Se você consegue assimilar legal, meu, você vê toda uma história aí de camadas, de profundidade, né? De uma simplicidade ou não, né? De um negócio, meu, tão legal. Foi uma viagem tão boa e tão longa. Muito longa! Olha, que, assim, me definiu como leitor. Eu continuo preso no condado. Eu tô preso lá. Ele não me deixa sair do condado. A minha dificuldade hoje tava em ler o Silmarillion, mas eu tô tentando e tô gostando. Mas é legal, assim, quando você dá esse passo, né, de falar, não, agora eu leio realmente porque eu gosto, não porque me obrigam ou porque caem as coisas, assim, eu tenho que ler. Não, eu leio porque eu escolhi ler, olha aqui, sei lá. Profundo. Oh. Assim, olha, eu não vou me estender muito falando de Tolkien, porque a gente tem um podcast que a gente falou disso, mas particularmente... Bem mencionado. Senhor dos Anéis é muito bom. Aquilo que eu falei, eu comecei a ler com 12 anos e realmente é um livro bem marcante, assim, é tipo, ele é uma história extremamente épica, então tem que estar em qualquer lista. Exato. E fora que ele é o cara que definiu praticamente... O universo fantástico. Literatura fantástica é... É do cara aí, né, meu? Ele é o pai da literatura fantástica moderna, né, então... Bom, não vou me alongar, acho que é o Senhor dos Anéis, assim. Mas uma única coisa, assim, que eu deixo de ressalva pro Senhor dos Anéis, assim, quando a gente fala de livro, a gente fala muito de recomendar também. Nem ser um cast, pô, de recomendação. E eu não recomendaria, assim, uma pessoa começar por Senhor dos Anéis. Não. Né? Porque, principalmente pelo Tolkien e pela grandeza, né, que é a obra do Senhor dos Anéis. Como no esporte a gente tem um aquecimento que serve pra preparar o corpo pra atividade maior em si, eu diria que o Hobbit é um belíssimo aquecimento pro Tolkien ou pro Senhor dos Anéis. Não, eu acho que se tu quer começar lendo Tolkien... Vá pelo Hobbit, é mais seguro, isso. É mais tranquilo. O próprio tipo de linguagem, né, Fer? É bem mais cegada, é juvenil, né, se não me engano. Infantil. Como eu disse, eu tô preso no condado. E para a nossa convidada, Bárbara, qual que é o seu livro marcante? Eu escolhi um livro que foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Foi justamente naquilo que vocês estavam falando, foi por obrigação. Espera só um pouquinho, como assim o primeiro livro que você leu na sua vida? Quantos anos tu tinha? Ai, eu acho que eu tinha uns 10, 11. Caraca! Meu Deus! Sim, e tipo, eu amei. Eu falei, cara, que fantástico. Depois de Dom Casmurro, tô falando de Dom Casmurro, desculpa, ouvintes. Não, caraca. E depois de Dom Casmurro, eu peguei algumas outras obras de literatura brasileira. Falei, meu, comecei da melhor maneira possível, porque foi realmente o único que eu gostei. Não que eu tenha lido muitos da literatura brasileira, mas Dom Casmurro foi o que mais me marcou, justamente por ter, na verdade, me iniciado, sabe? Tipo, foi o que abriu as portas pra mim, pro universo literário. Eu achei, assim, simplesmente fantástico. Depois dele, eu li, acho que Iracema. Ah, Iracema, um tédio. Nossa. Eu li Memórias... Póstumas de Brás Cubas. Não, Memórias de um Sargento de Milícia. Muito ruim também, não gostei. E aí eu falei, não, eu vou até ler Dom Casmurro de novo, porque é impossível, né? Tipo, eu não gostei de mais um monte, gostei só do primeiro. Eu fui, reli, contanto que a edição que eu tenho aqui em casa foi a edição que eu comprei há muito tempo atrás, no Sebo. Quando eu comprei, ela já era velha. Hoje em dia, ela já é, tipo, pré-histórica. Muito velha. Ela tá toda amarelada, a capa já caiu, mas eu não me desfaço dela, porque realmente foi o primeiro livro que eu li, né? Tipo, o primeiro livro que você lê é realmente uma coisa muito marcante na sua vida. Eu queria fazer um paralelo. O primeiro livro que eu li foi tipo Dumbo, da Disney. Ela leu Dom Casmurro, caralho, né? Os primeiros livros que eu li eram uns livros bem infantis, assim, então... É porque, assim, que meus pais não são muito de ler, nunca foram. Hoje em dia, na verdade, a minha mãe lê mais, graças a mim, porque, tipo, eu fico insistindo pra ela ler. Meu pai não tem costume nenhum de ler, então eu nunca tive, tipo, isso desde pequena. Coisa que eu vou levar pros meus filhos. Eu vou ler livros pra eles desde bebê, sabe? Mas eu nunca tive isso, então... Então, quem acabou me incentivando foi a escola. E esses livros que, entre aspas, são chatos, porque você lê por obrigação. Hoje em dia, com certeza, se eu pegar... Nunca li, vamos supor, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas se hoje eu pegar pra ler por livre e espontânea vontade, é bem provável que eu goste. E se eu tivesse lido na época, eu não acharia legal. Ia achar um saco, né? Então, eu tenho um arrependimento, eu acho que assim... Eu sempre fui muito chata com essas coisas. Eu sempre gostei muito de ler, desde pequena. Eu cresci, desde que eu aprendi a ler, eu frequentei biblioteca e eu ia por vontade própria e gostava de ler. Então, pra mim, a leitura sempre foi algo associado a divertimento, a lazer, a prazer. Desde pequeno, meus pais já me dão de presente de Natal, de aniversário, livros, desde os, sei lá, 6 anos, 7 anos. E quando começou essa coisa de tu ter que ser obrigada a ler um livro pro colégio, eu odiei. Eu não gostava da obrigação da leitura, então eu categoricamente fugi de todas as leituras obrigatórias que eles me colocaram. Eu não lia. Então hoje eu fico pensando se eu não me falta ter lido esses livros, eu fui extremamente preconceituosa com eles, porque eu achava que estão me forçando, então deve ser ruim. Né? Exato. Tiveram alguns livros depois também, que vamos supor, os Lusíadas, que tenho aqui em casa, porque eu comprei, mas eu comprei mais assim, tipo, porque era a professora que tava vendendo, eu tinha que comprar dela, porque senão ela ia achar que eu não tinha lido. Caraca. E aí eu acabei lendo o resumo na internet. Depois, todos os outros livros pra vestibular e tudo mais, foram todos no resumo, porque esse fato de você ler obriga, tipo, eu sou obrigada a ler, é uma coisa muito desconfortável. Isso é até interessante, puxar uma coisa que o Rhodes falou, mas não soube talvez explorar tão bem, que é o seguinte, é a questão de ser pessoal, o livro... Você precisa querer ler ele. Ele precisa te atrair de alguma forma. Seja pelo plot, seja pela capa, mas você tem que estar à vontade. Impor algo pra você, uma coisa que é uma coisa assim realmente tão pessoal, não é um filme que você vê. O livro é uma experiência. Gera um trauma, né, cara? Um bloqueio até, né? Você fala, pô, essa droga deve ser tão ruim que só me obrigando os caras vão fazer ler. É, entendeu? E fora que, pô, a bala é com 10 anos. 10 anos é muito cedo, mas o colégio, ou ensino médio, quando você tá com 15, 16, às vezes você não tem cabeça pra ler um clássico de literatura nacional, por exemplo, você pega, ela falou o próprio Lusíadas, por exemplo, cara, 15 anos, você não tem capacidade de absorver tudo aquilo que a obra tem pra te dar, entendeu? E aí você força o aluno a ler uma coisa que além dele não querer, ele não está preparado pra absorver, porque existe um sistema de prova que acha que aquilo mede conhecimento, é muito bizarro, e tem muita gente que foge, meu irmão foge de livros, meu irmão não lê, menos do que eu e o Rhodes, que aprendemos a ler agora, por exemplo. Ele foge de livros por causa disso, a vida inteira ele foi obrigado a ler, desde a escolinha até agora o ensino médio, e isso faz ele não querer, porque tudo que ele teve, que ele leu, que ele foi obrigado, ele não gostou, porque não foi a hora certa, não foi algo que ele escolheu, não foi algo que batia com o gosto dele. Então ele acabou causando essa repulsa, entendeu? Eu tenho que nem o exemplo do meu irmão também. Ele tá no segundo colegial agora. E ele também teve essa fase, todo mundo tem, né? De ser obrigado a ler o livro. Eu, na época que ele foi ler Dom Casmurro, ele leu obrigado. E eu falei muito bem do livro, porque dos que eu li obrigado, é o meu favorito. E ele foi já com uma expectativa diferente, justamente por eu ter falado bem do livro. Uhum. E ele gostou tanto que eu comprei uma vez, numa promoção. Eu não lembro o nome do autor, mas é um autor brasileiro que pegou todas essas literaturas clássicas e fez, tipo, uma versão um pouco mais... um pouco diferente, que nem Dom Casmurro é Dom Casmurro e os Discos Voadores. Eu acho que olha é Iracema e os zumbis, alguma coisa assim, sabe? E ele leu de novo o Dom Casmurro nessa versão, junto com os Discos Voadores e tudo mais. Nossa, eu tinha dois livros, que era O Mistério da Casa Verde e O Sertão Vai Virar Mar. É uma coisa assim, que também eram readaptações juvenis de clássicos da literatura nacional, que eram bem legais. Provavelmente Os Sertões, talvez. É, exato. Sim. Olha aí. Eu tenho muita dificuldade de escolher um livro marcante ou... São tantas opções. Todas as outras categorias, vocês vão ver. Só tem uma categoria que eu não escolhi nada. Mas eu sempre tenho muita dificuldade de escolher um. Então, nessa de livro marcante, eu particularmente eu tenho dois livros. Que é Os Miseráveis, de Vitor Hugo. E 1984, do George Orwell. Eu só vou mencionar o do 1984, que eu acho que o George Orwell, tanto nesse quanto no Revolução dos Bichos, ele faz um boom na tua cabeça, assim, tipo, pelas metáforas que ele usa e pela forma, até o lance do Big Brother, da distopia do 1984. Ela é muito profunda e ela te faz pensar muito nos teus dias atuais. Eu acho que isso que é bacana. Porém, eu me decidi, eu vou falar dos Miseráveis, que eu acho que, em termos de me marcar, eu acho que ele me marcou mais profundamente. Os Miseráveis, eu não sei pra quem conhece ou não, quem viu o filme, até... Aquele do Hugh Jackman. Atual, né? Wolverine cantando. Não sei como não ganhou o Oscar, cara. Mas, assim, ele se passa no século 19, se eu não me engano, eu não tenho agora muita certeza das datas. 19 até 1900. É, então, ele se passa no século 19, na França, e ele fala de pessoas que vivem na miséria mesmo, a escória da sociedade, vamos dizer assim, tendo personagem principal, que é o Jean Valjean. E esse personagem, ele é um exemplo de superação, daquelas pessoas que, se tu dá a oportunidade pra elas, elas vão lá e melhoram. Que o Vitor Hugo, ele tinha um pensamento muito nesse sentido, de que as pessoas só precisam de uma oportunidade pra crescerem. O Vitor Hugo, da mesma época que surgiu o marxismo, né, no mesmo período que surgiu o Karl Marx, mas ele tinha um pensamento um pouco diferente, né, ele era um humanista, mas o pensamento dele era do tipo, dê a oportunidade pras pessoas e elas vão crescer, não necessariamente todo mundo tem que ser igual, mas só que as pessoas só precisam de uma oportunidade. E o livro dele, ele é todo marcado por isso, por essa questão de o quanto as pessoas precisam apenas de alguém que estenda a mão pra elas crescerem. Sim. E é uma história assim, ela é meio brutal, assim, no sentido de que ela é muito crua com os problemas que as pessoas enfrentam, com as dificuldades da miséria e o quanto que às vezes, quando a pessoa justamente não tem a oportunidade, quando ninguém estende a mão pra ela, o quanto o mundo ele é cruel. E tem cenas muito fortes, principalmente com a Fantine, né, que era a personagem que até no filme foi interpretada pela Anne Hathaway. Então, eu tinha 16 anos quando eu li esse livro, ele foi muito marcante, foi pesado, mas foi uma leitura ao mesmo tempo que me fez bem, me enriqueceu, porque ele mostrou esse lance de ter a oportunidade pra uma pessoa, estenda a mão, ajude o outro, que ele cresce, e ele também vai começar a ajudar outras pessoas em contribuição. Cara, é demais, é demais. Olha, eu nunca li Os Miseráveis, mas eu vi o filme e quando eu vi, eu simplesmente me apaixonei. Musical, né? Apesar de que eu sou meio assim, tipo, não posso falar muito de musicais, porque eu sou fascinada por musicais. E eu tô assim... Tem musiquinha. High School Musical tá lá em cima. Não, também não é assim, né? Mas quando eu vi o filme, eu simplesmente me apaixonei. Tá na lista pra ler, assim, mas é como ele é muito grande, vai levar um tempo maior, assim, e eu tenho algumas outras coisas que estão na frente. É. Mas eu pretendo ler esse ano ainda, e você falando me deixou mais animada ainda. Dá vontade de pegar, tipo, e começar amanhã já. Assim, uma coisa é simples. Vitor Hugo não é fácil. Ele, eu posso dizer que ele é tipo Tolkien no sentido de livro, assim. Não é uma leitura simples. Ele é muito descritivo, muito. muito descritivo. Mas o que é legal dele é que ao mesmo tempo que ele conta a história, ele vai contando coisas da França, da época. E ele vai emendando a história. Na verdade, naquele período não era história, né? Quando ele estava escrevendo, era o que estava acontecendo na França. Mas é muito fascinante. Ele é um livro realmente enriquecedor. E é um livro que eu, particularmente, acho que faz bem pra alma. Mas, que nem eu repito, não é uma leitura fácil. São dois livros grandes, pesados, muito descritivos, mas muito bom. É só isso que eu tenho pra dizer. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Agora o próximo tópico é livros que estamos lendo recentemente. Quer dizer, Rod, tu tá lendo alguma coisa recentemente, por favor? Java como programar. Mas brincando assim, eu falo isso porque eu sou um pouco dessa área técnica de programação, mas sempre convivi com muito livro assim, manual, esses livros assim, compêndios, né, de linguagem, publicação, e eu sempre meio que tento fugir um pouco disso, porque senão fica chato, né? A leitura fica sistemática, porque você acostuma tanto com uma linguagem, eu não diria forçada assim, mas é uma linguagem analítica, né? Um motivo de você só se instruir, né? O negócio tá lá só pra mostrar, ó, funciona assim, assim, assado, você tem que fazer isso, seta ali, faz tal, tal, tal. E você fugir pra uma leitura de vez em quando é bem legal. O meu ritmo de leitura hoje tá bem devagar, mas bem devagar mesmo, porque... Eu acho que é assim, Rod, dá pra me dizer o seguinte, o seu ano é uma semana fraca pra feira e pra barra. Provavelmente, viu, cabeça? Provavelmente, assim. De longe, assim, eu sou um dos caras que lê muito pouco livro, assim. Gostaria de ler mais, mas no meio aí dessas bagunças de estuda algo, de vai algo, não sei o quê, eu encontrei um livro que me chamou atenção por muitas coisas, assim. Eu tô lendo essa viagem, né? Então, eu tô passando agora pra uma viagem pela ferrovia aqui do Stargardt, né? Muito legal, né? O livro que eu quero trazer aqui pra vocês que eu tô lendo hoje, na verdade, não é um livro só, né? É uma trilogia. Se chama A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, né? Em inglês é Atlas Shrugged. Mas é um livro muito legal, assim, porque a grande ideia do livro é, primeiro, que a autora, ela gosta muito de falar da pessoa e sim, do mérito dela, né? É um livro extremamente meritocrático, de falar do ser humano, do melhor que o ser humano pode fazer, do que ele faz. E no meio dessa viagem aí, do que o ser humano vale ou não, a autora inverte, ela joga o tema próprio do livro, assim, né? O que que acontecesse se o Atlas, ele parasse de segurar o mundo, né? Isso em metáfora, né? O que aconteceria se a galera que segura o mundo, né? Os inteligentes, os que tomam decisões de verdade, os grandes homens e mulheres começassem a dar mão, parasse. Então eu tô numa fase toda de entender um mistério de por que o pessoal tá parando. Eu tô vendo aqui personagens muito fortes, né? Ele passa grande parte aqui a gente acompanhando a vida de uma vice-presidente de companhia, né, de ferroviária, que é a Dagny Targart. E nessa viagem, assim, dela tá tentando conseguir o nome dela. Era uma menina que, meu, teve uma ascensão absurda, assim. Você vê ela crescendo, querendo pegar parte dessa companhia que a família dela constrói há anos, né? É bem legal que você vê, assim, o progresso dos Estados Unidos acontecendo por causa das ferrovias, e ela crescendo, crescendo, crescendo, até que tem um boom na história que fala, pô, as relações estão fechando. Por que que estão fechando? Aí você vê grandes empresários largando mão, você vê um personagem que era um cara que tinha tudo pra ser, tipo, o gênio do mundo, assim, e o cara largando mão, virando filantropo e curtindo a vida e falando, olha, eu parei por um motivo e eu não posso te falar o quê. Então tá me envolvendo bastante, assim, tá me ensinando muita coisa. Ele me pegou numa época que eu tava precisando refletir bastante, no, principalmente nessa questão de mérito, de o quanto que a gente vale, o quanto que vale o nosso esforço, né, pra conseguir algo. E tá trazendo, assim, questões bastante interessantes. Corrija-me se estiver errado, Rods, mas esse livro é a base daquilo que você até vai falar um pouco mais pra frente, mas é do jogo BioShock também, não é? Também, o BioShock pegou daqui. Ele bebe dessa fonte. Esse daqui, cara, é um livro bastante lido pela galera do meio empresarial. É aqueles que vocês falam, assim, 50 entre 50 presidentes de sucesso leram e mudaram. Porque é um monge executivo. É, eu diria que numa camada um pouco mais densa até, viu? Porque é realmente uma uma história que não tá ali só pra falar de valores, é uma história que bota os valores durante aquela obra, assim, né? Até minha frase de apresentação é uma brincadeira desse livro aqui, né? Que eles questionam quem é John Galt, né? Que seria, no caso, eu não posso falar muito assim, mas seria uma representação, até pra quem não lê assim, fictícia, de um homem que busca o interesse do coletivo, assim. É bem interessante, assim, é bem complexo e difícil até falar desse livro, por sinal não é só um, né? São três. Eu tô no final do primeiro livro, já esperando rumar pro segundo, mas em passos lentos, assim, não tão rápido quanto a ferrovia aqui da Stargate tá avançando na história. Caraca. Eu recomendo muito pra quem quer ler algo assim, que fale disso, né? De valores, do homem, do ser humano. Essa autora aqui, ela tem uma mão muito boa pra isso. Eu me surpreendi, assim. Foi uma boa escolha. E pra mim tem que ser uma boa escolha, porque eu leio pouquíssimo, então se eu erro... Você lê um livro por ano. Aí se você erra, você perdeu um ano de leitura, né, cara? Valoriza, hein, cabeça, poxa. Valoriza. E tu, Bárbara, o que tu tá lendo agora? Bom, eu tô lendo Vale dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira. É um autor brasileiro. Eu conheci esse livro passando na livraria. E é lançamento da Faro Editorial. Fala de um apocalipse zumbi. Interessante, hein? É, então, só que esse apocalipse zumbi, ele é bem diferente do que nós estamos acostumados a ver em The Walking Dead e livros derivados. A base dele é numa profecia do livro do Apocalipse da Bíblia, na qual um planeta vermelho irá colidir com a Terra. Marte. Que planeta seria? É, então, não é Marte. Aqui no livro, eles tratam como absinto, mas ele tem um outro nome. Nossa. É um planeta totalmente de fora, assim, do... É. Quer dizer, se é um planeta de fora. Genial, é um planeta de fora, que não tá na Terra. Mas então, aqui o livro se passa em 2017, 2018, e até perto disso, tipo 2015, 2016, não tinha nenhum conhecimento sobre esse planeta. E aí que depois de muitos estudos, eles conseguem perceber, a NASA vê que ele não vai colidir com a Terra, ele só vai passar bem perto. E aí que quando ele passa, uou, é que o bagulho acontece, entendeu? E aí é ação atrás de ação. Eu achei muito interessante, eu ainda tô na metade do livro, porque eu leio muito HQ, então durante a semana meu tempo fica meio que dividido entre livros e HQs. Aí sim! Então, aí tipo, eu tô na metade do livro. No início, ele conta, assim, todo o início do apocalipse em si. Mas é legal que a gente tá falando, assim, de um livro brasileiro, né? De um autor brasileiro, um autor nacional. Eu acho que até eu, daqui a pouco, vou falar de um outro autor brasileiro também. E a gente tem visto, assim, um crescimento desse tipo de literatura mais de fantasia, mais adequada pro nosso público e pro perfil de leitura que a gente faz, assim. Querendo ou não, o Brasil, ele tem muito um lance de tudo que tem que ser escrito tem que ser nível Machado de Assis. Não que haja algo errado nisso, mas a gente não tem uma produção de literatura mais... Uma literatura mais de boa, uma literatura assim mais tranquila, aquele livro que tu lê mais assim por prazer. Literatura de massa mesmo, vamos dizer. Tipo de entretenimento, né? É, literatura de entretenimento. Tu vai nos Estados Unidos, tu vai em outros países, principalmente nos Estados Unidos, a quantidade de livros de massa, livros de entretenimento que tu tem é muito grande. Obviamente, não é nenhum clássico. Ninguém tá pedindo clássico, mas eu acho que talvez isso é o que faz com que o leitor às vezes se identifique com o livro e aí que ele corra atrás. Porque, cara, não dá pra te só ler clássico, não dá pra te ler só livro pesado o tempo inteiro. Eu, pelo menos, não gosto. Eu gosto de mesclar. Exato. O consumo dessa literatura não é tão grande, né? Assim, dessa literatura clássica e rebuscada e pesada. O consumo tá na literatura de entretenimento Exato. Mesmo. Exato. É isso que a gente tá falando. É você pegar um livro, às vezes você lê em uma semana, tem uma história que te deixa acelerado, com muita ação, aventura. Você não precisa estar sempre lendo aquele clássico mega pesado, cheio de metáforas e construções. Você pode ver que algumas coisas que eu considero até como clássico, tipo Harry Potter, que vai virar clássico. Já é, né? Já é, né? Tá ou sendo. Então a trilogia Jogos Vorazes, alguns, assim, dessas sagas que são, que tipo, bombaram, Game of Thrones também, são literatura de entretenimento, mas elas que trouxeram muita gente pra leitura. E essa galera que começou lendo essa literatura de entretenimento, futuramente vai se interessar por um clássico. Ela começa por uma leitura um pouco mais leve, que você vai ler em 2, 3 dias, em uma semana. Você vai ler 4, 5 livros no mês e depois você pega, tipo, um clássico gigantesco, senta e passa, assim, um ano inteiro só lendo clássicos. Então, querendo ou não, essa literatura abre as portas, né, pra mais, traz mais leitores. Exato. Eu acho que é um momento muito legal também pra falar de uma coleção, até, pô, é o que é de livros, eu tinha que falar disso. Que é a coleção aqui nacional, a coleção Vagalume. A Bárbara falando isso, eu lembrei. Coração Vagalume, com certeza. Pô, o meu início, assim, de literatura, assim, pós-traumática, veio deles. De dar uma lida, é um escaravelho do diabo que vai te deixando intrigado, aí vem um outro livro de coleção e tal. E é bem interessante isso, né? Você saber que não precisa ser só num nível absurdo que os caras de monóculos vão ler e analisar e entender de... Dostoiévski, vamos ler Dostoiévski e conversar no almoço. É verdade. E não precisa disso. É o que ela falou, às vezes a gente precisa se entreter e se divertir. E o que vai trazer isso é um tipo de linguagem totalmente diferente, né? Do que essa rotularizada, assim, pra ser... Não diria boa, diria, tipo, reconhecida, vai. Erudito. Isso é erudito. Mas eu até tenho um lance, por exemplo, eu gosto muito de ler e eu leio qualquer tipo de coisa, basicamente. Eu tenho meus momentos que eu quero ler um livro como 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez. E eu tenho momentos que eu quero ler o Diário da Princesa, que era o que eu tava lendo recentemente, entendeu? É muito do humor. Às vezes, poxa, às vezes eu só quero me divertir. Então, por que o livro não pode ser algo divertido também, sabe? Não tem que ser só clássico. O livro, ele é uma mídia tão rica quanto outra qualquer, e ela tem que ter, sim, uma amplitude. Ela tem que ter desde aquele livro clássico, mais cultural, erudito, que é aquele livro que fica anos, e não importa quanto tempo passe, aquele livro, ele tem uma carga mais pesada, porque o autor, quando ele escreveu, ele pensou mais, ele elaborou mais, ele tem algo por trás daquele livro, né? Algo mais profundo. E, às vezes, eu quero só ler o Diário da Princesa pra ficar rindo de uma adolescente idiota, entendeu? Isso é algo muito pessoal e eu acho que vai muito do momento. E eu acho que é aí que as pessoas entendem verdadeiramente o prazer da leitura. Porque a leitura não tem que ser só algo complicado. Ela tem que estar de acordo com o teu dia a dia, com o teu humor, com o que tu tá afim naquele momento. Ninguém é igual sempre, né? É isso aí. E é melhor ainda, tipo, me deixa muito orgulhosa ver um trabalho tão bem feito que nem esse que eu tô lendo agora. Eu só tô na metade do livro, mas eu já consegui perceber com a grandiosidade do conhecimento do autor, sabe? No início, ele traz tintim por tintim de como acontece esse apocalipse zumbi, e depois ele entra na ação da história e na trama dos personagens, mas você vê que é muito bem escrito. Com certeza, esse daqui vai ser, não que eu leia, assim, muitos livros de zumbi, mas esse daqui, principalmente como literatura nacional, eu vou provavelmente aplaudir a obra, sabe? E ver que essa literatura de entretenimento tá crescendo no Brasil, é algo que, meu, é fantástico, não tem nem o que falar, né? E nisso eu até puxo pro livro que eu tô lendo nesse momento, que é da coleção Dragões do Éter, que é o terceiro livro, Círculos de Chuva. Que não tem dragões, não faz sentido. Do Rafael Dracun, que é um autor brasileiro. E é um livro de fantasia, e ele tá nessa leva de autores nacionais escrevendo fantasia... E saindo um pouco do padrão de literatura considerada boa brasileira. E é um livro, assim, que ele é excelente. Assim, eu, pelo menos, tô curtindo muito. Ele faz muita referência a várias histórias, assim, da humanidade. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria. Enfim, Branca de Neve e Sete Anões, O Príncipe e o Sapo. Gente, eu nem consigo lembrar de tantas histórias que ele faz referência. Peter Pan. Gato de Botas. Ele faz uma mistura gigantesca de várias histórias, de vários personagens da cultura mundial. Principalmente, sim, obviamente, europeu, né? De histórias europeias. Mas que são super populares entre o público mundial em geral, né? Todo mundo sabe quem é João Maria, Chapeuzinho Vermelho, essas coisas assim. E ele se apropria desses personagens. E ele cria um universo dele, um mundo dele, onde esses personagens convivem. E, cara, é muito legal as histórias. Eu realmente tô gostando muito de acompanhar esses livros. Eu até, é muito engraçado, porque na pauta, quando a gente fez a pauta, eu tinha botado um outro livro, que era o que eu tava lendo semana passada. Que é Eleanor Park, de Rainbow Rowell. Mas, enfim, virou a semana, eu já terminei de ler, já comecei a ler esse outro, então... E o Rod disparado. E o Rod disparado. A feira é que nem a música do Queen lá, Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. Não para. Olha, eu falo, eu brinco que isso é uma patologia. Não é mais gosto, não é mais... Isso é uma patologia, uma doença. É a Bárbara tem esse problema também. É uma doença, assim. Você não fica assim, treme. Você fica assim, ele começa a tremer, passar mal. É verdade. Entendeu? Abstinência. E você, cabeça, qual é o livro que está lendo agora? É um livro que eu demorei muito pra ler, a Fer até brigou comigo porque não, realmente não tinha motivo, mas é o Grande Gatsby. Eu terminei ele hoje de manhã, O livro, todo mundo já deve ter visto, provavelmente, o trailer do filme. Eu fui atraído pelo trailer do filme, eu não conhecia. Ele é considerado o segundo maior romance escrito na língua inglesa, uma coisa assim. E, assim, foi um livro que eu gostei muito de ler, apesar dos contratempos. Eu vou entrar nesse ponto depois. O livro vai contar pra você a história. Na verdade, ele é narrado por um, vamos dizer assim, ele é narrador onipresente. Na verdade, ele é onipresente e não é ao mesmo tempo. À medida que ele tá no meio do personagem, ele sabe coisas que ele não deveria saber. É uma mistura bem interessante. Contando como ele conheceu o Gatsby, o Jay Gatsby, que é um multimilionário que faz festas gigantescas e que ninguém sabe quem é esse cara. Aí tem história de que o cara é um traficante, de que o cara mexe com drogas, o cara tem altos negócios, não sei na onde. Fofoca. Fofoca, porque ninguém sabe quem é esse cara, entendeu? E a história começa nesse clima bem legal que ele consegue retratar bem. Ele tem uma estética do início do século XX muito legal, tanto do vestuário quanto do jeito que as pessoas elas se portam e tal. O começo do livro é só essa coisa de quem é esse cara, como ele é estranho, olha o que ele faz, essas festas, não sei o quê. E depois ele cai pra uma crítica social desse início do século XX, que fala sobre o status financeiro ser muito mais importante, às vezes, do que o seu sentimento, sobre o sonho do Gatsby, que é mostrado pra você, que faz ele mudar, ser outra pessoa, posso colocar assim, só pra ele querer chegar atrás desse sonho dourado dele, porque se ele não fosse essa pessoa, ele não conseguiria alcançá-lo, independente de qualquer coisa, ele precisaria ser um cara rico, um cara que aparenta. E o cabeça, não é nem só o lance de ser rico, por exemplo, o Gatsby, ele fica rico, e ainda sim, assim, as pessoas são preconceituosas com ele e excluem ele. Isso. Quer dizer, a casa dele tá cheia porque ele dá grandes festas, isso, porque ele esbanja, mas de fato as pessoas não gostam dele, porque ele não nasceu naquela classe, ele não pertence àquele grupo social que é das pessoas bem nascidas, da alta sociedade. Ele, uhum, ele é um novo rico. E isso, ixi, cara, esse livro eu achei muito fascinante, a leitura dele é muito fascinante, com esses questionamentos, eu acho bem legal. E o final, depois, tem uma situação em que, vamos dizer assim, a amizade das pessoas que conhecem o Gatsby é colocada à prova. E assim, nenhum deles retribui essa amizade. E você fica, caraca, como assim? As pessoas estavam todo fim de semana na casa dele, falando e bebendo, falando que ele era amigo, que ele era fantástico, que ele era um cara incrível, e na hora, no final, quando precisou, não apareceu ninguém, assim. É um livro que eu, assim, eu gostei muito, ele levanta muitas questões sem precisar viajar demais. Ele traz metáforas, mas ele não é excessivamente complexo, ele não vai te dar viagens sobre a mente humana, ele é, assim, é um livro que é bem autocontido nesse ponto. Não, e um livro bem escrito, só não leiam a edição que o cabeça tem, até é, fala qual que é, para as pessoas não comprarem essa. É da editora Landmark, eu vou mandar um abraço aqui para a tradutora, a senhora, cadê? Vera Silvia Camargo Guarnieri. O livro, assim, eu comecei a ler esse livro e, assim, eu tava achando o livro estranho. Ele, sabe quando o livro não flui bem, o ritmo não é legal? Algumas frases, eram, as palavras das frases eram palavras comuns, mas quando juntadas não faziam sentido, eu falei, puta, deu ser um ignorante, né? Eu não sei, manjo nada, o cara é um puto escritor e eu não tô entendendo o que ele quer dizer. Até que chegou um ponto, chegou um momento X que eu falei, cara, não é possível que isso aqui tá certo. E esse livro, em especial, ele é bilíngue, então ele vem com a versão em inglês no fundo. E aí eu fui na versão em inglês e falei, cara, será que é isso mesmo? E aí que eu descobri que o livro é pessimamente traduzido, assim, ele é muito mal traduzido. Não, e quando o cabeça me falou, eu não entendi, porque eu achei a leitura dele bem tranquila, né? Que eu tenho uma outra edição, que é a edição da editora Leia, e eu achei a leitura bem suave, assim, eu não achei complicado, obviamente é um livro antigo, mas eu não achei ele de um livro difícil de ler, e pelo que o cabeça tá falando, ele já tava achando o livro difícil. Eu não tava entendendo, né? Eu tava meio confusa. Assim, você não consegue entender os pra quem o personagem tá se dirigindo, porque ela usa sua. Ah, fomos à sua casa e tem 6 possibilidades de sua casa. Entendeu? Você não consegue saber, óbvio. Você entende a linha geral do que tá acontecendo, mas é um livro travado, truncado, porque a tradução não foi bem feita. Então é uma dica pro pessoal, tenta procurar normalmente editoras mais conhecidas. Eu fui na capinha bonitinha, barato, bilíngue, me fudi, né? Peguei um livro que deu um puta trabalho pra ler, mas fica aí a recomendação, é um livro muito bom. O filme eu não vi, mas falam que é excelente também o filme, a estética dele. Eu vi só o atual, né? Isso, é, porque tem várias versões, de, várias adaptações cinematográficas, a mais recente com o Leonardo DiCaprio. O pessoal fala muito bem, falam que a estética é muito bonita, é um filme muito completo nesse ponto. É muito bonito a estética, realmente. O único problema foi a trilha sonora, que eu achei que não tinha muito a ver com o tempo que o filme passava. Mas, cara, Leonardo DiCaprio, ele é um puta ator, né? Então, até o outro lá, o chatinho, o chorão lá do Tobey Maguire, até ele ficou bom no filme, então realmente é legal, assim, vale a pena. vamos para o próximo tópico, que é um livro que você não fica cansado de ler. E, Bárbara, o seu livro é o mesmo que o meu. Pois é. Mas pode falar dele, vai. Briga, briga. Briga, briga. Briga, briga, briga. Eu escolhi primeiro, mas tudo bem. Como ela é a convidada, eu respeito. Se fosse o Cabeça, por exemplo, eu teria dado uns tapas e mandado ele tomar vergonha na cara. Mas, como é convidada, a gente respeita. Ai, olha, essa parte foi bem complicada pra escolher, porque você já tinha colocado, né? Eu falei, putz, mas não tem, cara, não tem outra coisa mais especial do que Harry Potter. Todos. Não tem uma preferência de um ou dois, não tem, não existe. Tem que ser a coleção completa. Pra gente que é jovem aqui, que aproveitou o Harry Potter na hora certa, né? Na hora que ele chegou, pra quem era novo mesmo, pra quem cresceu com Harry Potter, cara, é uma experiência totalmente diferente, né? Exato, porque eu cresci junto com eles, né? Primeiro livro que eu li quando eu tinha praticamente a mesma idade que o Harry. Então, tem um significado muito maior do que só a melhor saga da história da literatura. Eu já emendo, né? Porque, obviamente, a minha escolha é a mesma, Harry Potter. Eu não tinha nem como pensar duas vezes. Quando tu tem uma categoria que é livro que tu não para de ler, que tu não cansa de ler, é Harry Potter. E, assim, pra mim, os 7 livros é a mesma coisa. Quando eu falo Harry Potter, é o 7. É tudo uma coisa só, assim. Não, eu não consigo separar por livro. Não tem como separar. E é aquilo, assim, eu já falei muito disso no podcast Harry Potter, obviamente, né? Número 47, uhum. Quem não escutou, vai lá e escute. E Harry Potter é um livro que me marcou muito. Ele me acompanhou durante a minha adolescência inteira. Então foi dos 11 aos 17 lendo Harry Potter. Enfim, ganhei no meu aniversário de 11 anos. Eu sei que não é o melhor livro escrito. Porém, ele é um livro que mais me marcou, assim. Mais me acompanhou e que eu tenho uma coisa comigo que eu leio ele pelo menos uma vez por ano, todos os livros. Se não, passa mal. Eu já tô quase chegando na época de reler, mas eu vou comprar em inglês pra fazer uma nova experiência, que vai ser ler em inglês ele. Pra ter mais uma coleção também, então agora eu vou ter 3 box. É. Três versões diferentes, mas isso aqui é bacana. E assim, cara, Harry Potter é um negócio que eu realmente... Eu acho que eu vou estar velhinha e eu ainda vou estar relendo Harry Potter. Quando eu tiver meus filhos, eu vou ler Harry Potter pra eles. Eu vou obrigá-los a ler com o tempo. Com certeza. E é um livro Olha que... o trauma, hein, Fer? Cuidado. Ela vai sem bater traumatizar. No filho com Harry Potter. Lê essa droga, tem que ler! Aí você vai ver ele reclamando, sei lá, do Dom Casmurro e do Harry Potter lá no corredor. O dia que ele tiver o podcast dele e ele for falar sobre livros que marcaram. A geração dos nossos filhos será... Não vai ser reclamando dos clássicos da literatura brasileira, vai ser de Harry Potter. Só isso. É. Ai, mas assim, eu não consigo parar, assim. Harry Potter é o mais marcado. É o mais que mexeu comigo e mais me envolveu por tanto tempo e vai continuar me marcando e me envolvendo. Sim. Por muitos e muitos anos e é isso. Pode e falar. Como você disse, não é nem a questão de ser tão bem escrito assim, é mais a questão de sentimento mesmo, né? Por ele ter acompanhado tantos anos e na época eu não tinha um senso crítico pra leitura como eu tenho hoje, então na época pra mim ele era o livro mais perfeito e acabou se tornando e vai ser pra sempre, não pela escrita em si, mas por todo o conteúdo sentimental e enfim. E gente, pelo amor de Deus, não vamos dar sinopse de Harry Potter, né? Não precisa. Não. Agora, se você não conhece Harry Potter, não sabe do que se trata, escute o nosso podcast 47, link na postagem, que lá a gente fala bastante, a gente tem muitas horas de diálogo sobre o assunto. Eu e o Mug tentamos participar. Eu tenho uma história triste sobre releitura de Harry Potter, que eu, depois que a gente gravou, tem todo aquele hype, eu fui tentar reler. E eu descobri que eu não consigo reler os 3 primeiros livros. É? Porque eu contei isso no cast, mas os 3 primeiros livros, o primeiro eu li em 2001, entre aspas, quem leu foi a minha mãe pra mim e pro meu irmão. E eu lendo não repete a experiência, sabe? É diferente, não é a mesma coisa. Pra mim, o Harry Potter, os 3 primeiros é aquela experiência da minha mãe lendo pra mim e pro meu irmão. Então eu não consigo mais. Oh, então no próximo Natal em família, cabeça, já sabe. Mamãe leia, né? Mamãe lendo Harry Potter, né, cara? Pois é. Se eu pedir isso hoje pra ela, dá um tapa na minha cara e manda eu crescer. Vai estudar direito, porra. Barbado e querendo que a mãe lê livro. Caramba. Vai ler o Código Penal, desgraçado. E cabeça, qual que é o livro que tu não cansa de reler? O livro que eu não canso de reler pode causar rebuliço em alguns ouvintes, mas é o Percy Jackson. É, antes de mais nada, a gente não precisa entrar no papo de não ser cópia, nada disso, que eu acho que isso é a maior idiotice do mundo. mundo, né? Eu acho que os fãs acabam colocando, ah, porque é o novo Harry Potter, igual Harry Potter, cobre de Harry Potter, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Nem vale a pena entrar nisso. Obviamente tem elementos em comum, tem sim, mas é uma história totalmente diferente, ou quase diferente, porque hoje em dia todas as fantasias juvenis têm o cara especial, que é órfão e vai pra uma escola especial. Mas o Percy Jackson, acho que todo mundo já viu filmes, ou quem leu, sabe que é a história do Percy, que é um semideus, ele é filho de Netuno como humana, e ele vai pra escola de semideuses, onde vai ter uma profecia e ele tem que salvar o mundo. Eu tenho que dizer que eu só li os dois primeiros de Percy Jackson, o Ladrão de Raios e o Mar de Monstros. E achei uma merda, ela vai falar. Não, eu gostei, mas não foi aquela leitura que me prendeu o suficiente pra eu, tipo, devorar a série inteira de uma vez. Eu tô meio que intercalando os livros, até porque eu também já tô com os Heróis do Olimpo aqui em casa pra ler, então... Que é a segunda série. Vamos ver se esse ano eu consigo terminar tudo, mas eu gostei bastante, apesar de que eu esperava um pouquinho mais das histórias. Anormal. Eu gostei mais do primeiro do que do Mar de Monstros. O Ladrão de Raios me impressionou um pouco mais. Mas vamos, eu não vou desistir não, eu vou até o fim e depois eu falo pra vocês o que eu achei. Ele é um livro que eu gostei, eu achei a leitura dele bacana. Porém, por exemplo, não é um livro que hoje eu estou com vontade de reler Percy Jackson, entendeu? Eu não tenho muito isso, então. Mas eu achei um livro bom. Eu gosto muito porque eu sou fanático por mitologia grega, assim, é uma coisa que eu sou apaixonado. E a temática, a forma como foi construída é muito interessante. A atualização que ele faz, as brincadeiras com essa mistura da coisa que é... O conceito é muito antigo, atualizado, com tecnologias modernas e... cidades, esse tipo de coisa é muito legal, eu gosto muito. A literatura, a forma como o Rick Riordan escreve, ele é muito didático, flui muito bem a leitura dele, porque ele é professor, essa história é uma história que ele já construiu há muitos anos pros filhos dele, então é uma coisa que vem sendo trabalhada, é uma leitura muito gostosa, eu me divirto muito lendo. Eu comecei a ler, eu tava, acredito que na época certa, eu li com 16 anos, né, eu acho que eu era público que ele tentava almejar ali, que aí você tava de 13 a 16, 17 anos, e é uma série que eu tenho um carinho muito grande, eu leio até hoje, tá saindo, como a Bá falou, a série do Heróis do Olimpo, ele tá lançando, tanto que ano passado saiu quase simultâneo nos Estados Unidos e aqui o livro. E assim, eu continuo lendo e curto muito esse universo que ele criou. É, acho que agora eu vou... Você acabou me empolgando um pouquinho, assim. Acho que eu vou pegar a Maldição do Titã pra ler. O 2 e o 3 realmente são os mais chatinhos desse primeiro ar. O 4 e o 5 depois são excelentes, são excelentes. Agora o Rodson fala do único livro que ele leu na inteiro, vida, vai, Rodson. Que ele só fala disso. Porque o resto eu só falei de sinopse até então. Se você acompanha o Projeto X, você já deve ter ouvido o Rod citar umas 3 vezes esse livro. Na verdade, eu vou seguir a onda, porque assim, 50 entre 50 Miss Universos citam esse livro. E eu, como a Miss Universo que não sou... Não, tô brincando. Na verdade, o Rod é a Miss do Projeto X. A gente já definiu isso. É a nossa candidata pro futuro. A gente acredita no Rod. Mas falando sério aí, eu queria falar do Pequeno Príncipe, que é uma obra que, pra mim, pô, marcou muito fácil, né? É muito fácil a pessoa só falar de Pequeno Príncipe, porque é um livro bem simples à primeira vista, né? Mas, pra mim, especificamente, ele chegou em momentos tão legais, assim. E em cada releitura, eu fui lendo numa época diferente da vida, e foi uma experiência de absorção tão diferente, cara, que não tem como fugir desse livro hoje aqui, né? O Pequeno Príncipe, pô, é até difícil aqui falar dele, né? Quem que é o autor, Rods? Quem que é o autor? É o Antoine de Saint-Exupéry. Olha aí. É, meu francês tá em dia. Tá. Ou não. Mas é um livro muito legal, assim, porque ele, pra quem não conhece a história, assim, do autor, né, que ele foi aviador e tal, e tem gente que diz que é ele se retratando, tem gente que já defende que não, que é uma outra visão, mas ele narra um pouco a visão lá de um adulto, né, que ele defende bem, né, que o adulto é o cara que não imagina, que é o cara que tá mais cético, que tá mais ciente, conhecendo, a princípio, aquela visão do Pequeno Príncipe da criança, né, do cara que imagina, que vai, que fala da cobra dentro da... Não, é o elefante dentro da cobra. É o chapéu de cowboy lá. E são várias, assim, metaforazinhas que, a princípio, são simplesinhas, são bem mundanas pra um cara cético, que se você vê com, talvez, com a visão que ele queira falar, que é muito difícil a gente ter, né, pela experiência de vida e tal, que a gente acaba passando, muda totalmente na obra. O Pequeno Príncipe, assim, especificamente pra mim, ele chegou em vários momentos, assim, particulares da minha vida, mudou muito. Eu lembro muito que quem me apresentou isso foi um professor meu numa aula de ética, se eu não me engano. Na sétima série, olha. Nesse primeiro momento, né, o momento que eu conheci a obra, ele pegou todo mundo da classe, fez um circo e fez a gente ler, conhecer, foi explicando, né, devagarzinho. Era uma aula que eu gostava muito, porque ele parava pra explicar, tentar melhorar a absorção, né, do que a gente teria só lendo sozinho, né, uma obra assim. E depois chegou num outro momento legal na vida que foi na transição do ensino básico pro ensino médio, lendo de novo, é aquela pressão do escolher a profissão, do se entender na sociedade, e você lê de novo e você vai se entendendo. Tive um particular, assim, que foi na época que eu tava começando a destrinchar com um namoro meio antigo que eu tenho, que dura era, que tá aí, também marcou bastante. Pegou uma época também de afirmação, que eu precisava de algo mais simples, eu tava meio no corre-corre e tal, e eu acabei pegando, cara, eu vou reler esse livro aqui, né? E li, e já foi outra absorção. Então, é um livro que eu sei que eu não vou cansar de ler, e que sempre que eu vou ler, eu vou estar num momento diferente da vida, porque a gente não para, né, infelizmente, e vou ter uma outra visão, e isso é fantástico, assim, um livro tão curto, um livro tão simples, cheio de metáforas tão bonitas, assim, né, mas que, assim, de longe, eu não consigo deixar de lembrar desse livro pra esse tom. Posso ficar falando aqui de várias e várias citações da obra, ficar destrinchando parte a parte, mas... Não, e ele é um livro muito pessoal, né, cada pessoa tira um ensinamento e tira uma reflexão diferente de uma obra que é tão pequena, né, se você for comparar com outras coisas gigantes que a gente tem por aí. E ele é talvez um dos livros mais, segundo informações diretamente do Wikipedia, um dos livros mais replicados até hoje, com mais de 500 edições, mais vendidos. Ele no Brasil hoje, por exemplo, ano passado ele foi um dos livros mais vendidos no Brasil, sendo que ele não é, por exemplo, um lançamento, não é um livro que tem filme passando no cinema, não é um livro super, assim, tipo, que tá no extremo da popularidade agora, mas ele ainda é um dos livros mais vendidos. Ele se mantém sempre sendo vendido. Aliás, eu recomendo, se tu não sabe o que dá de presente pra uma pessoa, dá uma edição do Pequeno Príncipe. Pô, linda, Fer, linda. Sério, é um ótimo presente, porque é uma leitura simples e que faz bem pra alma. E eu acho que não tem como não se encantar com o Pequeno Príncipe, entendeu? Isso é alto, se a gente pegar a comparação baixa, se até uma Miss Universo consegue ler e falar que gosta. Nossa. Quem dirá é seu presenteado, aí, sei lá. Você termina o livro, você quer a paz mundial, né? É, paz mundial, olha aí. Mas assim, e o Pequeno Príncipe é um livro que até quem não leu conhece, já ouviu falar. Exato. Entendeu? Pô, quem nunca ouviu, tu é eternamente responsável por aquilo que cativas. Sim. Né? O essencial é invisível aos olhos. Exato. Aquela rosa é única pra ti, olha aí, é muita coisa bonita. Dessa vez eu vou falar que é um livro que te surpreendeu. Novamente, eu não sou uma pessoa muito controlada e eu tenho dois livros nessa categoria, que é Leite Derramado, do Chico Buarque, e 100 Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. Aliás, é muito legal porque esses dois livros, eles têm um aspecto em comum, que eles contam a trajetória de uma pessoa, que ela é centenária, que ela viveu muitos anos, e vai contando a história da família dessa pessoa e a mudança que as gerações elas vão tendo. E acho que eu até botei esses dois juntos, porque eles têm uma coisa, essa essência meio parecida, embora cada um dos seus aspectos. Cena de Solidão, do Gabriel García Márquez, ele é muito diferente de muita coisa que eu já li, ele é muito complexo, ainda mais que todos os personagens têm praticamente o mesmo nome. É engraçado isso, e é uma história muito legal, que conta a história de uma família, que agora faz tanto tempo que eu li, que eu até me esqueci o nome. Então, é uma leitura muito boa, mas eu acho que o que eu quero realmente falar é o Leite Derramado, do Chico Buarque, porque assim, eu nunca gostei de Chico Buarque, nunca fui fã dele, nada contra. Olha aí, polêmica. Eu não acho ele ruim, mas era uma pessoa assim que pra mim, sabe, whatever, não me importava, não me trazia nada. E eu nunca senti vontade de ler nenhum livro dele. Nunca. Se fosse por vontade própria, eu nunca teria lido Leite Derramado. Eu li porque era um trabalho da faculdade. E isso me trouxe aqueles sentimentos de, putz, tô sendo obrigada a ler um livro. Mas o livro é incrível. Assim, eu pelo menos acho. Que ele conta a história de um cara, que ele, a vida desse cara, ele é centenário. E ele vai narrando a história dele, a dos filhos dele, a dos netos, a dos bisnetos. E ele vai contando essas histórias. E isso vai se entrelaçando com a história do Brasil, os momentos históricos. históricos do Brasil e o que acontecia, e ao mesmo tempo vai falando da decadência de uma família, que era uma família de grandes barões, né, de pessoas importantes que vieram da coroa portuguesa pro Brasil, e eles foram, à medida do tempo, eles vão ficando cada vez mais decadentes com as mudanças, né, do mundo, até o final triste que tem a história, de fato, assim. É um livro que ele te faz refletir muito, e ele me surpreendeu porque justamente eu não tinha a mínima vontade de ler esse livro, e eu não tinha a mínima vontade de ler Chico Buarque, e me surpreendeu o quanto eu gostei e eu me apaixonei por essa história. Eu acho que é isso, assim, que é uma coisa que te surpreendeu. Não é exatamente, ah, um livro cheio de plot twist, um livro com um monte de coisa diferente, que nem, sei lá, Game of Thrones, que o cara mata todo mundo. Ah, é surpreendente, com certeza. Mas nada do que aquela surpresa, não pela história ter várias reviravoltas, mas sim pelo quanto ela mexe com você, o quanto ela mexeu comigo, entendeu? Eu acho que isso que foi o que mais me fascinou nesse livro. Ela mexeu muito comigo. E ela me fez perder alguns preconceitos que eu tinha, me fez repensar algumas coisas, e acho que isso que foi o mais importante desse livro, Leite Derramado, cara, muito bom. E tu, Rods? Então, eu pensei inicialmente em dois livros. O que eu descartei, no caso, foi A Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, que me marcou pelo susto, né, de você ver que, por mais que as coisas pareçam que vão funcionar diferente, nem sempre são assim. Mas não é desse específico que eu quero falar aqui hoje, né. Eu quero falar um livro até mais recente que eu li, que veio de todo um processo até interessante, que no caso vai ser o Rapture, do John Sharley. Rapture, ele é um livro que veio em conjunto com o jogo, o videogame Bioshock. O jogo, assim, sozinho já é, meu, sensacional. Ele bebe de fontes legais, ele tem um questionamento filosófico interessantíssimo, né, que é até onde a humanidade tem um limite, até onde o ser humano vai por ele só. É o cara que larga todos, como diria, as orientações, assim, conhecidas e fala assim, não, vamos fazer a nossa em prol da humanidade, né, vamos deixar trabalhar. É bem viajado, assim, né. O Bioshock, né, falando do jogo assim, só pra ambientar um pouco, né, sobre o livro, ele se passa numa cidade submersa, né, que um cara, né, no caso o Andrew Ryan, ele teve a ideia de fazer pra fugir de toda a sociedade que tinha, vou dizer, lá em cima, né. Não. Quando eu falo lá em cima é porque eu tô lá embaixo. Tô sendo um mundo superior lá da, caraca, Roda. Muito bom. A galera da superfície, é que tá me falhando palavras hoje. Você não hoje. Quer dar uma... fazer uma pausa? Tenta um pouco, tenta um pouco. Tô precisando. Pensa, constrói a frase. Tô precisando. Mas voltando aqui pra Raptor, e ele constrói essa cidade no fundo do mar e dá todo um desenrolar lá durante o game. E sobre o game, assim, eu falei, pô, eu vou pegar um livro de videogame e dar uma lida, assim. Aí a gente já vai com expectativa baixa, porque esses livros já cheiram a caça-níqueis, assim. Ah, normalmente são. Chupado só pra vender, né? Usa o nome pra poder vender. E eu fui com essa expectativa de ler mais um livro que ia ser só uma explicação e tal. Tá certo que grande mérito é do autor que escreveu uma boa história, e de grande mérito também era do jogo, né? O original, que já tinha conceitos interessantes pra obra, questionamentos, assim. Eu não quero falar muito pra não entregar nenhum spoiler, mas você, no jogo, você já chega com a cidade toda destruída, né? Ela já sofreu a guerra civil lá embaixo, né? Aconteceu por vários fatores, né? Olha, Rods, eu que joguei, tô confuso. Perdão. Imagino quem não jogou não deve estar entendendo mais nada do gente, que você tá falando. Eu não sei do que ele tá falando. Eu tô falando do... Eu não tentar. Sei. Ajuda quando aí. Ele fechar, me ajuda, quando ele fechar, eu vou tentar. Me ajuda, cara. Eu vou tentar. Pode me ajudar que eu deixo. Mas saindo dessa ambientação do jogo, assim, que a gente já vê a cidade toda em ruínas e tal, tudo que aconteceu tinha que acontecer e tem história pra frente, a gente vê a história pra trás dessa cidade, a gente vê desde a ideia do cara de por que construir essa cidade embaixo do oceano, até como construir, porque, pra mim que gosto bastante de ficção científica, foi até interessante, né, porque você tem, óbvio, né, uma suspensão de descrença, né, o cara vai, distorce um pouquinho ali, inventa uma coisinha lá, mas é bem real, assim, a história do livro até certo ponto, então você vai vendo os personagens se desenvolvendo, as mentes grandes que ele vai levando lá pra baixo pra ajudar essa cidade a funcionar, os conceitos dessa cidade, né, o que acontece lá embaixo, né, a sensação de claustrofobia que essa cidade embaixo da água gera, né, pras pessoas que saíram de lá. Você vê, assim, até contrapontos que são as crianças que sempre nasceram lá e não tem essa visão do que é o céu. Então, tipo, vários fatores que poderiam ser ignorados, só feito, sei lá, um livrinho merreca, assim, só pra contar um pré-acontecimento de um jogo pra vender mais. Mas não, o cara pegou, juntou tudo certinho, explicou, botou personagens grandes, né, refez, né, perfis dele, né, e trouxe um desenrolar, assim, bastante emocionante, eu diria traumático até. O final do livro também me surpreendeu. E no geral, assim, é uma viagem ao fundo do mar que valeu a pena. Assim, te deixa sem fôlego. Under the Sea. O grande mérito desse livro é o quê? Ele pegar um conceito interessante que já veio de um jogo de videogame, trazer pra literatura e ainda assim ele não ser necessário um ao outro. O livro pode ser lido sem o jogo, da mesma forma que o jogo pode ser jogado sem o livro. Exato. E o grande conceito, que eu acho que é o conceito maior e mais interessante, é que o jogo brinca assim como o livro, é a questão de utopia. É porque criar uma utopia e por que ela não vai funcionar, entendeu? Quais as consequências de você criar efetivamente uma utopia? Você pegou tudo aquilo que você acreditava ser necessário, se isolou do mundo e colocou para funcionar. Onde que isso vai dar errado, entendeu? E da onde vem essa necessidade de criar uma utopia? Então todo esse processo do personagem, que ele falou que é o Russo, querer criar a sua própria utopia, até criá-la e até a decadência dessa utopia, que é o grande mérito de BioShock. Então é brincar com isso dentro do conceito, obviamente, da ficção científica, do steampunk, da claustrofobia, do terror debaixo d'água. Então fica aí. Se esses temas que a gente tentou passar sem explicar muito, pra não estragar a experiência de quem vai jogar ou de quem vai ler, te interessou, corre atrás, porque é um excelente jogo e um excelente livro. Excelente livro. Não sei se ajudou. E um excelente combo pra quem vai fazer as duas. Exatamente. Maluquice. E aí, cabeça, qual que é o livro que te surpreendeu mais? Eu não vou nem dizer que é o livro que mais me surpreendeu na vida, porque acredito que esse teria sido também o Germinal, porque eu realmente esperava um puta livro chato que ia ter que ler pra escola e tomei uma surpresa. Mas eu vou falar um que foi bem interessante, a história, que é até bem recente, que é O Chamado do Cuco, da J.K. Rowling, sobre o pseudônimo de Robert Galbraith. Robert. É. O que é esse livro? É a J.K. Rowling se enveredando pelo romance policial. E o que aconteceu? Quando eu peguei esse livro, a minha expectativa era... Cara, ela vai cagar, entendeu? Porque... Eu acho isso até hoje, então convença-me. Olha aí. Olha então, só. Olha aí. Temos uma banca. Então, olha aí, você julgado e depois, né? Porque o que acontece? Acredito que a Bá deve ter o mesmo pensamento que eu, que é o seguinte. Romance policial em inglês, nós temos Sir Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Quando você se mete a escrever algo... que esses dois, vamos dizer assim, instituíram o grande parte do que foi escrito bem deles. Só pra informar, Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, o personagem mais famoso de todos os tempos. Agatha Christie, a autora mais vendida da história do mundo. Ponto. Só isso. Ponto, né? Então, quando você quer se meter no mesmo estilo que esses dois caras, que tem um considerável gabarito, fizeram razoavelmente bem, vamos dizer assim, a proposta deles, você fala, cara, vai dar merda, entendeu? Óbvio, eu não tô falando assim, não, porque a J.K. Rowling escreve, mas o que ela escreveu até ali, você não tinha como julgar. Então eu comprei, ó, eu vou ler, porque eu gosto de romance policial, mas óbvio, vai ser uma merda, ela não vai saber escrever. Mas ela me surpreendeu, porque ela conseguiu ir muito bem. Óbvio, o livro não é um Sherlock Holmes, entendeu? Você não vai, não é a reinvenção do romance policial, não vai ser alguma coisa que você falou, puta, esquece Conan Doyle, foda-se esse velho que morreu, eu só vou ler J.K. Rowling agora, não é isso, entendeu? Ela conseguiu criar, dentro disso que já existia, uma história boa, tem seus problemas, mas ela conseguiu uma coisa que eu até já comentei com a Fer antes, que ela criou um detetive diferente. Sim. Ele é um detetive humano, que não é mais humano do que, por exemplo, o Sherlock Holmes ou o Poirot. É, ele é um cara que tem erros, tem muitas falhas, que tá, e assim, ele tá na sua decadência. O Sherlock Holmes, você vê ele no seu auge, né? O caso que a gente tá falando aqui, que é o... Como que é o nome dele mesmo? O Cormoran Strike, que é o detetive Cormoran do Strike. Livro. Ele tá numa péssima situação, ele teve que sair de casa porque ele se separou da mulher, ele não tem cliente, ele não tem dinheiro pra nada. E ele não é um cara apresentável, ele é um cara gordo, é um cara que teve, ele perdeu uma perna na guerra. Então ele é um detetive totalmente diferente daquilo que você espera. E aí ele coloca pra você o segundo personagem, que normalmente, por exemplo, é o Watson do Sherlock Holmes, que é um personagem muito interessante, que é um personagem que é você, porque ele gosta de desvendar mistério e ele quer tentar, e aquilo deixa ele excitado, assim como deixa a gente, leitor, que tá lendo junto. Então eu acho que ela conseguiu criar um livro bom dentro de coisas excelentes e fantásticas que já existem dentro do romance policial. Assim, eu comecei a ler e falei, puta, cara, eu vou parar na metade, vai ser um saco. Mas assim, quando eu cheguei, sei lá, nas primeiras 70 páginas, eu já não consegui mais parar de ler, porque eu queria saber como que ia acontecer, quem que era o assassino, por que que isso tava acontecendo. Ela conseguiu me prender no livro de romance policial e de mistério, que é o importante. E ela conseguiu fazer o principal, né? Ela te venceu. Sim, porque Porque não dá, você não descobre. Eu, quer dizer, não sei, se alguém leu o livro e acertou que era assassino, vem conversar comigo, porque eu não consegui. Nossa, gente, fiquei curiosa agora. Ah, olha aí. Porque eu terminei, eu tava chegando no fim do livro, eu tinha um haul que eu falei, cara, é um desses filhos da puta aqui. Não tem como ser. Aí quando ela me traz um cara que não tava nessa lista, eu falei, cara... E esse é o bom romance policial, tu não pode vencer o autor. É. Se tu vence o autor, ele é ruim, porque ele não tá escondendo o lance direito, entendeu? Ele não tá fazendo direito. Ele é um livro muito gostoso de ler, ela escreveu, assim, muito bem. Eu tenho algumas ressalvas com relação à descrição do cenário dela, que eu acho que é uma coisa que ela vai melhorar, entendeu? Como esse é o primeiro romance policial dela, então algumas coisas se relevam, ela não tá acostumada a escrever esse gênero. Eu quero muito comprar o próximo, que vai sair esse ano, eu realmente vou comprar, e eu quero que ela continue melhorando, porque realmente tem muito potencial pra ela conseguir se destacar nesse meio, entendeu? Não, e pra ela não ser conhecida apenas como a autora de Harry Potter, porque tu pega os livros que ela publicou depois... O Morte Súbita. Morte Súbita, aliás, é um outro livro que eu poderia ter colocado sim nessa categoria de livro que me surpreendeu. Porque ele... Eu não tava esperando pelo que aconteceu no livro, até pelo final do livro, pela história. Ela é uma história de, que a princípio parece muito pequena, que é numa cidadezinha pequena, com personagens, assim, tipo, parece uma coisa de uma vidinha. Mas que ela tem um final que é muito instigante e que faz... realmente pensar muito. Ela é até muito aquela coisa do próprio Grande Gatsby, sabe? De tu entender um pouco essa coisa de como tu é aceito em determinado local, o cara lá ser pobre, o fato de ter dinheiro e o quanto que uma sociedade te aceita ou não, dependendo de onde tu veio, né? E não exatamente por quem tu é. E a Rowling, acho que ela tá conseguindo surpreender, óbvio. Ela não tá escrevendo obras-primas, mas são bons livros e livros instigantes. E eu acho que isso que importa, entendeu? Ela tá se desprendendo de Harry Potter e fazendo outras coisas muito legais e muito boas. Olha só, vocês me deixaram com vontade, porque olha, quando saiu Morte Súbita, eu falei, putz, né, vamos ver o que, que vai ser isso daí. Aí eu, na época que eu ia comprar, acabou tipo nem virando prioridade, eu vi umas críticas bem ruins, falando bem mal de Morte Súbita, e aí eu falei, meu, não vou perder meu tempo, né. Aí saiu o Chamado do Cuco, aí depois de um tempo, de tipo uma semana, todo mundo descobriu que era J.K. Rowling, e aí eu falei, tá, depois do Morte Súbita e agora, né, vou esperar primeiro pra ver o que a galera vai falar pra eu poder não perder meu tempo. E aí eu vi de novo muitas resenhas falando ruim, muitas críticas ruins, e até então, assim, eu quero ler porque eu quero ter minha opinião sobre essas obras dela. Até porque vai sair o segundo que na verdade não é exatamente uma continuação do Chamado do Cuco, mas vai unir o mesmo personagem, né, vai usar o mesmo personagem, e justamente pra conhecer isso eu pretendo ler. Então vocês me deixaram até aqui um pouquinho mais animada do que eu tava com uma expectativa realmente bem ruim pra ambos os livros. Eu não sei se tu realmente vai gostar, eu acho que é muito pessoal, né, é aquilo que a gente já conversou uma vez. Experiência de leitura é uma coisa muito pessoal, porque o fato de tu gostar ou não de alguma coisa, não só livro, qualquer coisa, vai muito da tua carga e tuas experiências e da tua bagagem, enfim. Mas eu, particularmente, acho que tem que sim que dar uma chance justamente pra fazer isso que tu falou, de tu ter a tua própria opinião e ver o que tu realmente acha. Eu gostei. Repito, não é uma obra-prima. Não, não. Não é não o melhor livro do mundo. Não, não é reinventou. Não é a invenção da roda, não é nada surpreendente, mas são bons livros. Eu acho que o Morte Súbita ele tem questionamentos válidos e muito legais. E o Chamado do Cuco é mais um bom romance policial, sim. Que era um gênero que eu sentia falta de coisa nova, no geral. Né? Eu não via muitos novos sendo lançados. E foi muito bom, foi uma boa descoberta, vamos colocar assim, dessa forma. Lerei então. Tá na lista, na gigantesca lista, pois, né, de próximos livros. Bom, pra finalizar a categoria, então, eu vou falar do livro que mais me surpreendeu. Na verdade, ele não é o que mais me surpreendeu, mas eu resolvi escolher ele porque eu fui com uma expectativa totalmente diferente. É O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Olha por aí. Ser o Neil Gaiman, quem acompanha HQs sabe o que tá ele lá é, em cima, né? E, tipo, a minha expectativa era... Era não, foi muito alta e foi sim, mais até tipo do que a minha expectativa. O que me surpreendeu, na verdade, foi que eu achei que ele ia tomar um rumo e ele tomou outro. Não foi nem tanto essa questão de expectativa, foi mais de que eu achei que pela capa, assim, você vê na frente, a parte da frente da capa é uma moça no oceano e atrás é uma capa um pouco, tipo, a contracapa ela é meio macabra, né? Ela tem uma criança. E aí quando eu olhei, por ser o Neil Gaiman, eu falei, putz, né? Eu vou me cagar de medo com esse livro. Eu vou dizer que eu tava com a mesma expectativa que tu. Quando eu peguei o livro, embora eu, ao contrário de ti, eu não, assim, eu sei quem é Neil Gaiman, mas eu nunca li obras dele. Então, mas eu já conhecia de nome. A fama dele, né? E a capa. Mas eu acho que foi justamente isso que tu falou. A capa, ela te passa um sentimento. E quando tu lê o livro, não é aquele sentimento que a capa transmitiu, assim. Exato, exato. Foi totalmente diferente, né? Basicamente o oposto de sentimento que a capa transmite do que realmente o livro é. Mas não abaixou, assim, a minha expectativa. Não foi menos que a minha expectativa. A história foi fantástica do mesmo jeito. E conta a história de um cara, de um homem de meia idade. Eles não citam o nome desse cara. E ele tá indo pra um funeral, que também ninguém, não é citado qual funeral que é, de quem é, enfim. E ele passa pelo local, em frente à casa dele, né? O bairro onde ele morava quando ele era criança. E aí ele resolve mudar um pouquinho o trajeto dele e ir lá, dar uma olhadinha e ver como que tudo está. E ele acaba relembrando tudo que aconteceu, muitas coisas que ele tinha esquecido. E é uma viagem, assim, tipo, meu, incrível. É, o Neil Gaiman consegue trazer, te prender de um jeito, apesar do livro não ser muito grande, tem nem como se cansar dele, sabe? Você lê numa tacada só, porque ele te prende de uma maneira com a história, que tem ação, ao mesmo tempo tem aquela parte fofa e também tem aquela parte que era o que eu esperava por causa da contracapa, que te deixa um pouco apreensivo. Então ele meio que misturou um pouquinho de cada gênero, vamos dizer assim. E, cara, fantástico. É um gênio, né? Eu gosto muito do Neil Gaiman, assim. Eu não conheço ele nos livros, assim. Eu conheço ele mais dos quadrinhos, né? Que eu li. E uma coisa que ele faz muito bem, que ele tem muita mão, é pra ser imersivo. E não é imersivo da maneira, eu diria assim, intensa, assim, que você fica preso por preocupação, não. Ele te vai te botando um linear da história, ele vai fluindo uma linha, e quando você menos percebe, você já tá dentro de todo aquele pensamento e vai caminhando por onde ele quer te levar. Porque você não consegue, pelo menos pelo que eu li dele, né, não consegue entender por onde é que aquilo vai fluir. Ele tem uma mão, assim, tão precisa pra essas nuances que ele faz, né. Ele viaja de uma maneira tão legal, que é bem interessante mesmo, a mão que esse cara tem pra te contar uma história. Assim. Ele é um contador de histórias, né, cara. Ele consegue te contar, pode ser a história mais babaca do mundo, mas o jeito como ele te conta, a maneira como ele vai te colocando, faz você ficar, caraca, que coisa fantástica, que coisa incrível. Eu, como eu falei, eu não li os quadrinhos do Neil Gaiman, porém, eu já li dois livros dele, que é O Oceano no Fim do Caminho e Deuses Americanos. E eu achei um tipo de escrita um pouco diferente, assim, do que eu tava acostumado. Deuses Americanos, ele entra naquela categoria de livros que tu não devora. Eu, pelo menos, achei que não é um livro que tu devora. Ele foi um livro que foi se arrastando por meses a leitura. Eu ia lendo outras coisas no meio enquanto eu lia ele, porque ele é muito denso, então eu lia uma página e aquilo, tu tinha que ter um tempo de absorção daquilo, sabe? A escrita do Neil Gaiman, às vezes, é um pouco pesada, né? Você acha que ele vai levar a trama por um lado mais tranquilo e ele acaba mudando totalmente. Justamente por isso que eu escolhi ele como que mais me surpreendeu. Porque cada página que eu virava do Oceano no Fim do Caminho era, tipo, uma surpresa diferente. Porque eu não tinha ideia da onde, tipo, onde vai acabar essa história, sabe? Justamente por toda essa expectativa inicial que eu tinha, eu não sabia onde ia terminar, não sabia qual que ia ser o próximo passo do personagem, a próxima ação. Isso que acabou me prendendo mais à escrita dele. E o legal é que no caso do Oceano no Fim do Caminho, ele pega uma coisa que aparentemente é infantil, porque tu pega a história, as coisas, os personagens, é meio infantil, assim. Aquela coisinha da governanta má, os tipos dos personagens, assim, parece uma fantasia, assim, tipo, uma coisa bem infantil. Só que ele vai colocando coisas, elementos na história que são pesados, e vê que não é infantil, e isso que eu acho que ficou bem bacana desse livro. Até, por exemplo, o lance do relacionamento da governanta e do pai, ficou meio, é pesado aquilo, né? Confuso, vamos dizer assim, o pai, né? O pai dele, a figura que eles fizeram com o pai dele. É complicado, assim, não é uma coisa fácil. E a ponto de eu, às vezes, depois que eu terminei de ler o livro, ficar pensando se toda aquela confusão que ele teve, toda aquela história fantasiosa, não foi uma coisa da cabeça da criança que ela criou pra ela conseguir aceitar determinadas coisas da infância dela. coisas pesadas da infância dela, que ela era demais pra compreensão dela, e ela fantasiou a ponto de fazer com que a governanta fosse um vilão. Não sei, às vezes é a impressão que até me passou a história, entendeu? É, mas é um livro, realmente ele foi muito surpreendente, muito bom, muito bom. Neil Gaiman, na verdade, é muito bom. Esse foi o primeiro livro que eu li dele, tá na minha lista pra esse ano, Coisas Frágeis, e de HQ, a que eu li recentemente foi Os Livros da Magia. É fantástico. Que foi justamente pra comparar com todo esse boato que saiu do Harry Potter e tudo mais. E eu digo que não tem nada a ver com Harry Potter. Acho que a única coisa que parece com Harry Potter é um menino que tem uma coruja e ele é bruxo, só. E ele pode salvar o mundo. É, mas e todo o resto? Do jeito que ele leva a trama é justamente isso que eu gosto no Neil Gaiman, esse lado sombrio dele, sabe? A história, comparando com Harry Potter, poderia ser toda infanto-juvenil, que, querendo ou não, Harry Potter é, principalmente no início. E não, ele levou pra um lado totalmente diferente, um lado mais pesado, sabe, da magia e tudo mais, e com o oceano no fim do caminho. E eu garanto que nos outros livros e HQs dele, ele também deve seguir essa mesma linha. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. Agora vamos para o último tópico, o último comentário, que é falar de livros que a gente não recomenda pra ninguém. Eu já vou declarar aqui que eu, particularmente, eu senti muita dificuldade nessa categoria, por vários motivos. Livros que realmente eu não gostei, assim, que eu, na minha cabeça, eu não gostei, ou eu esqueci deles. Abstraiu. Tipo, não me marcou a ponto de, tipo, de que eu nem sei do livro, ou quando o livro era muito chato, eu parei no meio. Tipo, Iracema, que eu comecei a ler e eu não consegui continuar, porque eu achei extremamente chato. Então eu tenho muita dificuldade. Óbvio que tem livros que são melhores que outros, mas isso não vai fazer com que eu não recomende um determinado livro só porque existe um livro que é melhor que aquele outro, entendeu? Eu acho que a questão de leitura é tão pessoal que eu não sei dizer um livro que eu realmente não recomendo. Além disso, o Cabeça também recomendou o que eu iria colocar, então eu não tenho muito o que fazer. Você comenta junto, tá tudo eu, bem. Eu tô meio que na vibe da Fer também, porque assim, eu tenho um pensamento pra coisas que a gente não recomenda. Tirando, assim, o que obviamente vai ferir a pessoa e você tem que salvar ela do mal, eu dificilmente boto a mão e falo, cara, não faça isso, não veja isso. Só quando eu realmente acho que é necessário, né? E pra livro ainda, é bem mais difícil você chegar em algo que você não gosta, né? Porque a gente brincou lá no começo lá que das mídias, né? Que é mais fácil não chegar. E agora se inverte. O livro é o que é mais fácil você não ver o final, se você não quer. Porque o filme você vai, senta, às vezes é uma hora e acabou. O videogame às vezes vai te levando, né? O quadrinho é um pouco mais rápido, né? Bem mais simples. O livro, ele vai exigir um certo entrosamento que a pessoa tem que ter ou não, né? Se não bate o santo, ninguém tá te obrigando, né, a fazer isso, tirando a escola. E tu pode ler os resumos, nem precisa ler o livro inteiro. Exato, né? Então, não que eu esteja dizendo pra vocês fazerem isso, adolescentes que estão no colégio. Não me escutem, leiam o livro inteiro. www.resumos.com. Mas então, Cabeça, qual que é o livro que tu colocou na tua lista? Olha, o que eu vou colocar pode causar raiva de algumas pessoas, porque ele é meio 880. As pessoas gostam ou as pessoas detestam, né? Quem leu, vamos colocar assim. E eu vou escolher Crepúsculo, o primeiro e metade do segundo, que é o que eu posso falar. Polêmica! Polêmica. E o Mug leu todos. Abraço, Mug. Não, gente, o Mug tava falando de coisas do livro, do quarto livro. Ele realmente gostou. Olha, eu li todos. Ih, eu também li todos. Aí? Eu gostei na época. Na época que eu li, eu gostei. Mas realmente, assim, comparando com o filme, o livro é milhões de vezes melhor. Todos os livros são milhões de vezes melhor. Mas mesmo assim, é bem, tipo, tosco, sabe? Hoje em dia eu enxergo, assim, aquela coisa que você gostava um tempo atrás. E hoje você enxerga e fala, putz, é tosco, mas eu gostei, né? Então não vou escrachar o negócio. A minha opinião é a seguinte. Quando eu li, eu achei ok. Eu li, eu me diverti naquele momento, foi interessante e só. E deu. Não é um livro que eu acho, ó, puta livro. Não é o livro da minha vida. Eu não tenho a mínima vontade de reler. Não tem, eu não, né? Tenho, não comprei. Eu fiz aquela coisa super legal que não façam, né? Que é, tipo, ler pela internet. Baixei mesmo. Não, que isso. Ele, assim... A gente nem faz não, isso. Não, nem um pouco. Mas ele é um livro, assim, que realmente não me marcou a ponto de achar que é o livro da minha vida ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que tá longe. Primeiro que, cara, vampiros que brilham, vampiros que engravidam. Não. Não, assim, eu lembro que o ponto que eu larguei foi no segundo livro. Tem uma parte que o vampiro fada vai embora. Vampiro fada. São páginas do suplício da desgraçada. Nossa, porque ele foi embora. É insuportável. E, assim, aquela coisa muito ruim e muito... Assim, não, eu não consegui. Ela quase cortou os pulsos, né? Muita depressão. Antes fosse, acabava de uma vez. Verdade. Eu entendia, entendeu? Mas era um suplício de ele fez isso e o cara sofre porque ele não queria ter ido embora, mas ele precisava. Uma novela mexicana com fadas e lobos. Assim, realmente foi sofrível pra me ler. Eu fui obrigado, vamos colocar assim, por causa de um relacionamento, a ler. Isso é uma coisa que tem que falar pelos homens que sofreram. Cara, o que deve ter tido de maluco igual eu que teve que ler essa desgraça? Eu posso falar? Eu só vi o primeiro filme por causa do meu ex-namorado. Ele que levou eu para assistir o primeiro filme. Beleza, ele curtiu. Ele saiu. Mas às vezes era o inverso. Às vezes ele achava que você gostava e quis fazer uma boa do dia. Pô, o que a minha namorada faz? Ela lê. Se ela lê, ela gosta de Crepúsculo. O último filme, a parte 2, eu fui no cinema com as minhas amigas, tipo, pra caçoada do filme, sabe? Óbvio. A gente correndo o tempo inteiro, foi tipo, a sessão de cinema mais engraçada que eu já fui. Oh, mas você sabe uma coisa que depois de ler e analisando o livro, que me incomoda profundamente? É a personagem Bella. Ela tem uma cara de sofrida, né, gente? Não, o problema é que ela virou aquela princesa indefesa extremamente chata, aquela mulher que não tem o mínimo de atitude. Tu tem tanto personagem forte que vai lá e faz, tipo, poxa, a gente já saiu da época onde a mulher tinha que ficar esperando ser salva pelo príncipe encantado, pelo amor de Deus, né? Que é uma fada. Né? Entendeu? Não, mas assim, então isso eu achei tão irritante de tu ter uma personagem tão bocó que nem ela, sabe? Uma personagem tão sem sal, sem graça, sem vida, sem emoção, que não faz nada por si mesmo, porque ela quase morreu porque o namorado abandonou ela. Vai se catar. Sabe? Eu detesto gente assim. Eu, particularmente, não. Eu não comprei o sentimento e o romance dos personagens. Eu não me importei em momento algum pro relacionamento dos dois, sabe? Caguei foda. Também não. Eu tava preocupado com o pai dessa menina. Coitado do pai dessa menina. O que esse cara fez pra ter essa vida? Imagina, o cara tem a filha problemática. Aí ela namora um vampiro. Aí ela namora um lobisomem. Aí ela engravida do vampiro. Coitado desse cara. Ela véio. Some. Ela casou antes de engravidar. Vida, só pra ser justo. É, menos não, okay, mal. Ok, mas coitado desse cara, velho. Mas solteiro, a mulher largou, deixou essa bucha na mão dele. É, eu acho que no fim a mãe dele abandonou ela. Mundo assim, cão. Mundo cão, coitado. Eu acho que a saga devia ser o sofrimento do pai dela, que é o seu nome. Assim. É um spin-off, cabeça, é isso que você quer, então? Spin-off. Entendi. É, isso aí, sim, eu tá quero... Bom. Caraca, que beleza. É um spin-off de Crepúsculo, vai ser bom. Não peça isso, não dê ideia, por favor. Não dá ideia, é verdade. Não fala, vai que acontece, né, cara? Pois é. Já dizia o coisa, não fala do diabo. Mas, assim, é uma série que eu definitivamente, assim, não há cenário em que eu fale, cara, sabe isso que você tá me falando que você quer ler? Não tem. Tem N outras coisas melhores em todos os gêneros que ele se propõe a fazer. Desde vampiro até romance, entendeu? Então eu não consigo recomendar e indicar Crepúsculo pra alguém, a não ser que seja de sacanagem. Só de zoa. Só pra ver o que vai acontecer. E aí, Bárbara? Olha, eu escolhi também, tipo, sou a mesma assim que você, Fer. Não tenho muitos livros, assim, pra não indicar, porque quando a leitura é ruim, eu largo. Eu não gosto muito de largar, então eu escolho... Continua a vida, né? Eu escolho muito bem, assim, tipo, eu fico lendo... Eu às vezes eu não tô no momento daquele livro, então eu leio o primeiro capítulo, eu já largo, pego o outro, deixo pra depois. Eu não costumo abandonar livro, mas teve um que eu abandonei, que se chama O Fator Nerd, que eu não me lembro agora o autor. Eu ganhei esse livro em algum lugar, algum evento por aí, e eu comecei a ler e abandonei, e não quero, tipo, tá aqui pra doar pra quem quiser, mas é muito ruim. Mas o que eu vou falar aqui vai ser O Retorno do Jovem Príncipe. Olha aí, Rod. Do Alejandro Guillermo Romers. Ele nasceu em Buenos Aires, né? Ele é argentino, ou seja, não tem, não tem nada a ver com o autor do Pequeno Príncipe. O Xperry. E ele, tipo, ele criou esse, ele escreveu esse livro meio que uma continuação. Tipo assim, ele conta como se fosse ele também, né? Ele que viajou pra Patagônia e ele encontrou um adolescente lá jogado, tipo, no meio do nada. E tipo assim, cara... Foi um fanfic que ele achou que tinha que lançar como livro. É, foi. Foi meio que isso. Eu tive que ler até o fim pra, sabe, tipo, não tô acreditando que lançaram isso. E nas prateleiras das livrarias está do lado do Pequeno Príncipe. Eu não acredito nisso, sabe? Heresia, né? É, e é eu triste. Fiquei muito chocada porque... Assim, a escrita dele não é tão ruim, mas eu achei que ele ofendeu o livro do Pequeno Príncipe. Ele contou a história, ele encontrando o Pequeno Príncipe, só que já adolescente. E aí ele começa a passar um monte de lições de amor e tudo mais. Mas não tem ilustração no livro, não tem nenhuma ilustração. Isso já me deixou decepcionada logo que eu comprei. E a história meio que não tem nada a ver com o Pequeno Príncipe, tipo... Nada a ver. Foi literalmente uma fanfic que ele criou, que provavelmente deve ter dado certo em algum grupinho, em alguma rede social pela Argentina. E caraca, ele resolveu lançar o livro e alguém resolveu trazer pro Brasil, porque não deveriam ter feito isso. Foi a editora Fontanar, que eu não sei que editora é essa, me desculpe. Tem que falir. Eu não conheço essa editora. Tem que fechar. Pois é. E, gente, não indico, se você ler O Pequeno Príncipe, ele vai acabar com, tipo, com a história maravilhosa. É, vai acabar com a magia, do Pequeno Príncipe. Ele vira aborrecente, ele vira adolescente reclamão. Na verdade, não, ele não vira um aborrecente, mas ele começa meio que a dar lições de amor, sabe? Mas de amor, eu digo amor entre casal, sabe? Essas coisinhas, assim. Ele força a barra, né? Tem coisas que não tem que mudar, né? Você não tem que mexer em algumas tipo, coisas. A obra é única, não tem que acrescentar mais nada ali. Ela é perfeita do jeito que ela é. Não faça uma continuação que, pra mim, cagaram, sabe? Cagaram. É por essas e outras, por exemplo, que eu não leio o sexto livro lá do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu ia citar esse agora. Tipo, eu não li ainda, eu nem terminei, na verdade, de ler a trilogia de cinco livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas eu nem quero passar perto, porque a partir do momento que não foi o Douglas Adams que escreveu, eu não quero. Eu não sei se é bom ou não, mas eu tenho medo. Não, e falando no geral também, tem coisa que é tão legal, que é fechada de maneira tão, assim, meu, perfeita, assim, né? O cara vai lá, dá aquele ponto final e acabou. Um ponto final é um ponto final. É que poético. Não tem nada depois do ponto final. Não confunda um ponto final com vírgula. Ou reticências. Ou três pontos que não são finais. Pois é. Porque isso é um mal que muitas... E não é só de livro, né? Muitas mídias aí sofrem com isso, né? Que é aquilo que foi pra dar aquela mensagem que se fechou e vem algum cara, às vezes de fora, às vezes o próprio autor que, sei lá, tá bêbado, sei lá, que rolou, que quer mexer. Ele tá precisando de mais dinheiro, né? Às vezes também. E acaba bagunçando tudo, né? E, gente, isso dá um desgosto, principalmente pra quem gostava tanto da parte fechada, né? Que, nossa, é difícil. Pois é. Muito difícil. Bom, pessoal, eu acho que pra finalizar, eu sempre quis fazer algo mais falando de livros. Eu ainda quero ter mais possibilidades de falar de livros dentro do Projeto X Podcast, porque realmente é algo que me acompanha a minha vida inteira e que eu gosto muito. Eu acho que a gente tem muitas obras bacanas que ainda podem ser discutidas, muitos autores assim que são interessantes, que nem o Tolkien, né? Pegou, falou um pouco da vida dele e foi bacana o podcast de Sherlock Holmes, Harry Potter. Exato. Enfim, toda essa gama que a gente tem. Consegui convencer o pessoal, a gente tá gravando, ok, que foi um tapa-buraco, porque o tema era pra ser outro, mas a gente consegue. Alfabetizou a galera, né? Ensinou a galera a ler. Digam quais são os seus livros favoritos, né? Por favor, fala aí qual é o seu livro marcante, livro que surpreendeu, livro que não cansa de ler, qual que é aquele livro que tu não recomenda pra ninguém. Acho que o mais bacana desse tipo de episódio que a gente faz, é essa troca de falar de coisas e de tu recomendar algo. De informação, né? Sugerir algo. Pô, já peguei várias dicas aqui, coisas bacanas que eu quero sim ler. Eu acho que a nossa ideia também é justamente isso, de dar várias dicas pra vocês de leituras, de possibilidades, mudanças, novas coisas que vocês podem conhecer, novas obras, seja game, filme, livro, música, anime, eu não sei mais sobre o que vai vir ainda de... Eu acho que isso aqui é o bacana. Fora que é essa questão, né? A gente já bateu a tecla, a gente até brinca um pouco de entre as mídias, mas de longe o livro, a escrita é aquela é a mídia mais abrangente, é que não tem limites, né? Enquanto o cinema tem limites, até os quadrinhos têm limitações, o livro não tem limite nenhum. Do momento que o cara conseguiu transformar aquilo em palavra, aquilo existe, tá valendo e você pode apreciar, né? O limite é a imaginação, né? Essa é a magia da literatura, é o que a gente tenta passar aqui com os nossos poucos casts de livros que a gente consegue fazer, né? Passar esse sentimento. Ai, gente, muito obrigado por ter me convidado. Eu adorei, até porque eu amo falar de livros, né? E, como sempre, é um prazer gigantesco falar do que eu mais gosto. Tomar cuidado pra ver se a doença não é contaminosa. Contagiosa. Contagiosa. Tem que ler mais, tem que ler mais. Eu corrigi rapidamente. Porque geralmente a gente anda com uma doente, com perdão da palavra. Aí junta duas. Pode te contaminar de... já. Bom, mas Bárbara, de onde é que tu veio? Só pro pessoal saber de onde é que tu surgiu pra acessar a... Vida e obra, Bárbara por Bárbara. Então, eu tenho um blog que na verdade é mais um site, um portal de notícias, chamado Cuscuz Literário. Link na postagem. É www.cuscuzliterario.com.br, onde eu falo de todo o universo geek, pop, livros, muitos e livros, HQ, muitas HQs, adaptações cinematográficas e etc e tal. Ao contrário do que o nome indica, não tem tanta culinária. Eu fui procurar, não tem muito. Não tem culinária. A ideia do cuscuz era só por ser uma mistura de tudo que eu gosto. Não que eu goste muito, assim, de cuscuz, mas foi criativo. Foi, não, valeu. Dá um desconto. Não, vale pelo nome, vale pelo nome. Vale. E é isso, aí tem todas as fanpages lá no site, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, enfim. Orkut, ICQ. É, o Orkut com toda certeza, a gente posta diariamente. É a mídia, acho que é a mídia mais ativa de vocês. É, a mais ativa, exato. E pra falar, assim, contato profissional é com o ICQ, com certeza. Com certeza. Lá no site também tem o nosso número. Porque, afinal, quem não usa, né? É o jabá mais divertido da história. É, nunca ninguém pediu contrato profissional pelo ICQ, na história do projeto. Fica aí a dica pela inovação. Gente, né? Depois dessa, a gente vai ficando por aqui. Boa semana, muito obrigado por nos ouvir. Leiam mais, deem dicas, recomendem seus livros, leiam o que a gente recomendou. Como era o lance lá da árvore, Feira? Plante a árvore? Não, escreva um livro, plante uma árvore e tenha um filho. Qualquer coisa assim. Mas não entra na hipótese daqui, cara. É, não deu certo. Depois dessa, gente, tchau, tchau. Boa noite. Até, boa noite. Falou. Falou, pessoal, e desculpa pelo Rod. Desculpa qualquer coisa. By the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Depois de muito tempo eu tô de volta aqui, Adri, falando com vocês. E o seu amigo de longa data que tá aqui sempre. Eu, Sage, que não sai daqui, meu Deus. Vocês vão sentir falta no dia em que o Sage não tiver pra falar com vocês, né? Aham, espero que sim. Mas aí, vamos já falar pra você que escuta a gente pelo feed. Você precisa conhecer o nosso site, porque o nosso site é muito maneiro. Qual que é o site, Sage? É o www.projetoxpodcast.com.br. E o e-mail de contato, Adri, qual que é? contato@projetoxpodcast.com.br. Mas você pode ser um daqueles caras que gosta do Facebook, que não sai do Facebook em nenhum momento. Então, a rede pra você é... facebook.com/projetoxpodcast. E se você quiser acessar o nosso Twitter, Adri? O Twitter é @projetoxpodcast. Mas se você também é da galera do Facebook, mas você gosta de interagir, você gosta de grupos, você gosta de trocar ideia, o lugar pra você é o... é o facebook.com/groups/projeto.x.podcast. Isso aí, galera. E a gente também tem alguns recadinhos pra passar. Essa semana foi a semana em que o nosso amigo Lucas Cabeça ficou pop. Com certeza. E resolveu aparecer em todos os lugares. Sim. Ele tá no Tô Com Fome Cast 77 sobre How I Met Your Mother, comentando o final da série, que deixou pessoas muito felizes, pessoas muito tristes. Pessoas na staff muito tristes, né? Tristes pelo final, tristes por como foi o final, mas nós não vamos entrar no mérito dessa questão. Sim. Mas não foi só esse que ele participou, não foi? Sei de onde mais que ele tá? Não, ele também participou do Renegados Cast 88, né? Falando sobre o Capitão América, né? Falando sobre um personagem. E falando muito. Falando muito. Fala muito, fala muito, cabeça. Fala muito! Fala muito! Fala muito! É a campanha. Se vocês acharam o cabeça um babaca, digam isso, ele vai entender. Ele já reconheceu esse fato por si. É verdade. Além disso, essa semana a gente também teve uma matéria que eu escrevi sobre misoginia, representação e biquínis de metal. Sexismo e ficção. Foi uma matéria que, à luz de um monte de acontecimentos recentes, foi um timing legal pra escrever sobre isso. Escrever como que o sexismo afeta a ficção, como a gente se sente representada ou não representada. Por sinal, beijo, Dalton. Você tornou essa matéria muito popular. Verdade. E eu acho que de recados é isso, né? Sim, exatamente. Então a gente já pode partir pros e-mails. Yeah. Sim, e-mails. O primeiro e-mail é do Blackstar, também conhecido como Eduardo Maciel Kiselski. Bom, aqui ele fala que, ó, ele já teve vários apelidos ao longo da vida dele, né? Na família dele sempre chamavam ele Dude, Bigodão. Caramba, Bigodão, cara, até de negão, né? Nossa. Porque ele tem a pele mais morena da família. Uhum. Ele fala que na escola os colegas se chamaram de Dudu, né? Os professores de Edu. Normal, né? Pra alguém chamado Eduardo, né? Aí no ensino médio a coisa pegou, né? Teve um colega que chamou de Jubes, né? Eu tenho uma amiga que o apelido dela é Jubes. Jubes? Caramba. O nome dela é Júlia. Ah, é. Jubes, beijo. Que beleza. Você escuta a gente, mas whatever, beijo. E só alguns da turma dele chamavam ele de Maciel, né? Ele começou a fazer um estágio no laboratório de informática, né? E por isso a galera chamava ele também de Coelhinho ou Tio da Touca. Nossa. Triste isso. Ah, tá. O que ele explica? Que ele ficava o tempo todo usando uma touca com orelhas de 30 centímetros. Mano, tipo, ok, por quê? Isso é pra criar uma identidade visual? Alguma coisa assim, mas eu respeito. Respeito. Se você não mora em Campinas, que é esse calor dos infernos o ano todo, eu respeito. É válido. Legal. É, e por fim ele fala que os apelidos de internet dele show Sasuke e o outro é Blackstar 8D. Acho que é o Blackstar sorrisinho, né? Esse 8D é tipo uma cara feliz. Ah, sim, é. Né? E o Sasuke a gente imagina por quê, né? Fã de Naruto, pelo visto. Que pena. É, ele gosta de dois ninjas, né? O Blackstar lá do Soul Eater e o outro do Naruto, né? Tá bom, né? Não tô assim nada. É, né? Bom, e o que ele fala aqui? Sobre as dicas, eu acho que vai ser um cast sobre livros que nos marcaram, né? Olha que beleza, viu? Ele acertou. Aê. Porque assim, ó, 51 e 65 são podcasts, né, de coisas que nos marcaram. E Pequeno Príncipe é um livro, né? Aê. Da mesma forma que marcou ele, né? Marcou um monte de gente, com certeza, né? Sim, e por isso, Blackstar, você acertou o chute. Olha que beleza. Parabéns, Blackstar, parabéns. O próximo e-mail é o do Rafael Padilha. Hey, oh, como vão? Antes de começar a escrever, Fer, eu juro que tentei procurar o significado do sobrenome Fofonca, mas não achei, desculpa. Ok, Fer. Estamos numa força-tarefa, por isso nós... A gente ainda vai chegar, vai descobrir. Vamos falar dos meus apelidos. Eu não tenho muitos, mas são Orelha, por causa da minha orelha de abano. É um apelido que eu tenho, acho que desde criança, sempre, desde sempre, que é Rafinha. Não porque eu sou pequeno, mas me chamam assim desde que era criança, então me acostumei. Tenho duas histórias de apelidos. A primeira é de uma professora minha que era a cara do Russo do Faustão. Ok. Nossa. O legal é que ela não sabia. A segunda é de um amigo meu. O nome dele é Felipe, mas tiraram uma foto dele na frente do portão da casa dele. E na foto ficou parecendo que ele tava na prisão. Aí pegou o Felipe Prisão. Cara, com os amigos, assim, ninguém precisa de inimigo, né, velho? Bom, galera, é isso. Então, beleza. Falou, até semana que vem. Caramba. Ok, obrigado pelo seu e-mail. Cara, amizade, assim, é uma amizade, é uma coisa que muda a vida, né? Adoro. Pra que inimigos, né? Tá bom. Pra quê? Bom. O próximo e-mail é do Daniel Crisóstomo Fernandes. Bom, aqui, como ele disse que ele já tava no celular, ele disse que ele vai mandar só as dicas, né? Beleza, né? Bom, as dicas aqui, ele falou de 65 e 51, né? Foram cast de filmes que nos marcaram, séries que nos marcaram, né? E como ele fala que Pequeno Príncipe é um livro muito famoso, com certeza o podcast deve ser sobre livros que nos marcaram. Sim, Daniel, você acertou também, pô, cara. Pô, parabéns. Sim. Forte abraço, olha só. Forte abraço, pô. Galera tá começando a pegar o jeito das dicas, que legal. Tá ficando fácil, vai. Próximo é o André Felipe, que eu não me recuso a ler seu sobrenome, vulgo Dex. Qual é, Manolo? Você vai me dar meus relatos quanto a nomes e apelidos. O nome é André Felipe, mas raramente uso Felipe. Inclusive, tem vezes que me chama apenas de Felipe e eu nem dou conta que é comigo. Na família, apelidos clássicos, Dedé, aí conforme cresci, tive amigos alguns entre os amigos, entre os apelidos que tive sem a ver com o nome, Avestruz, coxas grossas na escolinha de futsal. Que coisa. Na escola, aos 13 anos, fui jogar RPG de Cavaleiros do Zodíaco com amigos, e era o teu apelido Albion. Maneiro. No entanto, um amigo utilizou Dex, eu curti, quando paramos de jogar, roubei o nome pra usar nas nets. Olha. Por isso eu uso a alcunha Dex. Olha que safado. Que feio, Dex. Que safado, cara. Tanta coisa pra roubar do amigo, você vai roubar apelido, mano. Que coisa. Aí... Amizade assim é foda, né? Que triste. Quando estudei no colégio militar, usei o nome de guerra Mutini. Leia-se Mussini, sorry. A portuguesada e Mutini na pronúncia italiana. Uhum. Ah, não tava errada. Meu sobrenome na época. Atualmente é Mozini, grafia original dos meus antepassados italianos, que precisei adotar para tirar a cidadania italiana. E considerando também meu sobrenome, Ruther, leia-se Ritter, o bullying era quase obrigatório. Mas sempre levei na esportiva e sempre ficou claro que era brincadeira. Mussolini, Mussilon, Mussola, Hitler. Hitler, pô. É. Ok. Essa história eu já conheço, Dex. E sobrou pra minha irmã, professor, que me chamava de Mucilão, ela era Neston. Que triste. Nossa, que bonito. Não, cara, quando o bullying vem dos professores, aí a coisa fica triste. Amigos do colégio militar me chamavam pelo sobrenome, o povo da facul meio que obriguei eles a me chamarem de Deck, depois eu tinha um outro André e uma Andréia pra não dar confusão. Familiares me chamam de Dedé, pois também tem um tio André e ele é o Dé. E vocês me conhecem pelo simples apelido roubado Dex. Quando eu participava de fóruns de Naruto, de novo Naruto, na minha tenebrosa época de Narutard, todo tem um sobrenome, Kazekyu, que acabou virando meu login nas mais comum em fórum. Enfim, meus relatos estão aí. Abraços do seu amigo Albion, Avestruz, Dedé, Dex, Hitler, Kazeyu, Mussolini, Mucilon, da Silva Sauro, pra ter mais bullying com o arqueólogo aqui. Mano, sério, põe esse nome no seu filho, cara. Tipo, vai ser um nome único. Eu tenho certeza que não vai ter ninguém com o mesmo nome que ele. É isso, Dex, valeu pelo seu e-mail, valeu pelas risadas. E manda um abraço pra sua irmã Mucilon também. Neston, pra sua irmã Neston, aliás, e é isso. Abraço. Bom, o próximo meio é do Lucas Caccioni, né, que ele fala assim, que achei muito engraçado, ele deu dó de alguns participantes. Bom, ele fala assim que ele não tem nenhuma história interessante sobre o nome dele, né, e aquela história, né, como disse o Cabeça, né, o nome dele é Lucas, né, aí você ele tá na rua Lucas, na rua aparece os 3 de 5 que vão responder. Caramba, é muita gente, viu? É por isso que sempre chamaram ele de sobrenome, Caccioni, é da família, né? É, na minha sala também tem 2 Lucas, um é o Lazzarini e o outro é o Amaral, porque a gente chama pelo sobrenome, porque não dá. Que triste. Até os professores chamavam ele de Caccioni. Ei, maravilha, tá mais fácil, né? O negócio era tão sério que quando um professor novo chegava e fazia chamada usando Lucas, eu e as salas ficamos segundos perdidos, do tipo, quem é Lucas? Aluno novo? Até cair a ficha que era eu. Porra, você não lembra nem do seu nome, cara. Que triste. Ah, e assim, na faculdade, né, foi a primeira vez que usaram a variação, né, aumentativa no nome dele, né? Ou era Lucão, alguma coisa assim, né? Enfim, como mencionaram a origem do sobrenome, eles permitam discorrer sobre o meu. Como já sabem, o meu é de origem italiana. Caccioni, sim, sabemos da família, né? E acho que eu já comentei que a escrita está errada. Quando meu bisavô chegou da Itália, na hora de registrar, o nome da família foi escrito como se fala, ao invés da grafia correta. A pronúncia é Caccioni mesmo, mas a grafia em italiano é Caccioni. Família japonesa optaram pela mesma coisa, que explica os Fujita com G, né? Indo buscar a origem da minha família, descobri que hoje temos um barão nela. Caramba, o pessoal que ficou na Itália está bem melhor do que veio para o Brasil. Alguma chance de herança? Isso é uma coisa que você tem que pesquisar. Alguma chance de herança desse cara? Ó, vai investir nisso, hein? O Dex conseguiu cidadania italiana. Vai pensando, cara. Vai pensando. Ah, é. Aquelas, né? Triste. Aí ele fala assim, momento monóculo. Bom, uma coisa interessante de algumas famílias europeias é o fato de possuírem brações. E a minha tem uma também. O dos Caccioni é basicamente uma coroa e uma ave voando abaixo. Basta digitar brasão Caccioni, que aparece um link no Google. Nunca pesquisei para saber o significado do brasão. Mas os Caccioni eram uma família de políticos dos feudos e cidades da Itália. Bom, fim do momento monóculo. Caramba, que aula cultural essa aqui, viu? Projeto de também é cultura, tá vendo? Tô vendo, né? Bom, e vamos às dicas. Ele fala que não faz a menor ideia. Pô, Caccioni, caramba. Poxa vida, depois de todo esse momento monóculo, nem pra tentar, filho. Triste. Por favor, né? Bom, enfim, abraço, Caccioni. Maneiro. Let me tell you a story in the form of a dream. I don't know why I have to tell it, but I know what it means. O próximo e-mail é do Mega Mendigo. Ok. E aí, galera do Projeto X? Esse foi um episódio muito foda e tenho certeza que se vocês tivessem dado mais dicas sobre o nome dele, eu não iria acertar. Ah, também. Quanto a tema, ele me é familiar. Pois aprendi muito com o passar dos anos todas as regras pra não se deixar pegar um apelido em mim. Embora tenha falhado miseravelmente da maioria das vezes que tentei evitar uma alcunha. O que acho mais engraçado nesse lance de apelidos é a confusão que ele gera quando grupos diferentes de amigos meus se encontram. Fato. Ah, é. Alguns me chamam de um jeito e outros de outro. E depois eu acabo tendo que explicar ele separado pros grupos sobre as origens dos apelidos. É o Simba, eu não consigo explicar pra outro grupo, ele tem que passar um tempo. Ah, é por causa disso. Tem muitos tipos de zoeiras que eu acho que não deveriam acontecer na vida. Seja lá o aprendizado que elas ajudem a conquistar, mas acho que os apelidos, desde que não sejam ofensas étnicas ou de outra natureza punível criminalmente, são uma parte caracterizadora importante pra vida, seja na fase infantil, seja na fase adulta. Quanto ao título do próximo podcast, não tenho ideia. Por isso, fiquem com essa foto bizarra que eu vi lá no Instagram do diretor de Guardiões da Galáxia. Que isso? Ok, então... Meu Deus. Eu acho que eu vou deixar essa imagem na imaginação de vocês. Eu não sei se vai ser maneiro colocar isso na postagem, não. Ai, não quero postar essa imagem, não. Senhor Mega Mendigo, você fala tudo isso, mas você não explica por que que o seu... Você assinou esse e-mail como Mega Mendigo. Por favor, mande um e-mail esclarecendo isso, porque a gente ficou aqui quebrando a cabeça. Sim. Por que Mega Mendigo, cara? Seu? Tipo, assim, nossa, que apelido maneiro. Aí eu tava pensando assim, ele vai explicar. Não, ele não explicou. Por quê? Mas anyway, abraço, obrigado pelo e-mail e é isso. Falou. Abraço. Bom, pra assumir do Gabriel Rocha. Queria dizer que acompanho vocês há um bom tempo e cheguei até a mandar e-mails, mas como a vida não é uma caixa de areia onde possamos apenas brincar, eu tive que dar uma pausada nos casts. Bom, ainda bem que ele tá de volta. E ele falou assim, poxa, estou de volta, oba, e gostaria de dizer que os podcasts ficam cada vez melhores e sempre busco ouvir o que há de novo quando posso. Enfim, de acordo com o cast anterior de vocês, eu não me contive em rir alto em plena praça pública em horário de almoço. Cara, isso acontece toda hora, é triste. Aê! Gostaria de acrescentar que minha mãe, por ser professora há muitos anos, ela me disse muitos nomes estranhos. Sempre mãe professora, cara. Só que o que mais me marcou foi o de um garoto, na época com 7 anos, cujo nome era Letisgo. Olha só, o nome mais sano que alguém podia imaginar. Não, eu imagino assim que a família desse garoto pensou assim, olha, uma palavra inglesa, let's go, vamos lá, botar o nome dele. E acontece isso, né? Aliás, eu tenho uma historinha pra contar. Como algumas pessoas já devem saber, eu comecei a trabalhar como professora, tô há 3 semanas, e um dos meus alunos se chama Malcolm Luther King. Malcolm. Infelizmente, a gravação aconteceu antes de eu começar a trabalhar. E tipo, quando eu vi minha lista de chamada, eu vi o nome desse caboclo, eu pensei, caraca, por que que isso não apareceu uma semana antes? Por que isso não apareceu um pouquinho antes pra gente poder pra colocar isso no cast? Ah. E eu sei que tem mais nomes, mas esse, assim, foi tipo de cara, sabe? Nossa, é uma caixa de Pandora, você vê cada coisa legal, ou não. Eu não queria ser essa criança. Dri, você tem que chegar nesse seu aluno e falar assim, eu tive um sonho, alguma coisa assim. Tipo, o moleque nem sabe de onde que veio o nome dele. Ah, que triste. Mas ia ser engraçado. Malcolm, se você estiver escutando isso, beijo. Bom, olha só. Eu já tive diversos apelidos, mas pra resumir, pois o meu já tá grande, eu vou dizer os meus atuais. E muito estranho, atualmente Rocha, né? Por causa do sobrenome dele, né? Mas as pessoas vão ler e me associam tudo quanto tipo de minério e solo. Foi marcado nas aulas de geografia, pois a professora dizia as rochas, caramba, e pedrita, né? Já sabem por quê. Caramba. A gente começa o bullying, né? Já veio assim, né? E meu antigo apelido estranho era Joselito. Agora eu não sei por quê. Cara, Joselito. Você fez alguma coisa pra merecer esse apelido? Pensa nisso. Você tava sóbrio quando você ganhou esse apelido? Também tem isso. Sei lá, mas sempre tem um Joselito na turma, né? É sempre assim. Então. Enfim, abraço, Gabriel Rocha. Abraço. Próximo e-mail é do Thiago César da Silva Monteiro. Ótimo cast, galera. Aqui é o Thiago César da Silva Monteiro. O que vem esse cabeludo da selva da guarda montada? What? Sou tipo um anti-Tarzan na guarda montada. Meu filho, que é isso? Já tive diversos apelidos, dentre eles, divididos de acordo com o ambiente ou fase de escola. Primeiro era Sorriso na quarta série, que fofo. Olha só. Não me incomodava tanto até o lançamento da pasta de dente. Aí pegou. Perdi ele só no ensino médio, que me chamavam de magrão porque um cara da sala que era palmeirense vivia me chamando por achar parecido com o jogador. Tanto que pegou. No futebol era chamado de perna longa, pé de foice, elástico, Senhor Fantástico, Homem-Aranha, pelo meu carrinho que apoiava minha mão no chão. Fazia posição clássica e funcionava muito bem no futebol. Meu Deus. Caramba. Logo depois do filme começaram a me chamar de Peter Parker, de bug, pelos meus amigos que falavam que eu bugava a realidade. Caramba. O tu era bom, hein? No cinema que trabalhei fui apelidado de Linguine, da animação Ratatouille. Olha. Flint, do Tá Chovendo Hambúrguer, Tiagão e Ti. E na internet, Drácula, Luster, Lustro, aí adicionei o T, Lustrote. Cara, você teve os apelidos muito maneiros. É, eu imagino. De boa. É um parabéns. Cara magrelo, alto, né? Sério mesmo, você foi tipo... Você conseguiu ser 2 personagens da Marvel, meu. Que maneiro. Você teve os apelidos legais. Valeu, galera. Parabéns. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo seu e-mail. Eu lembro da... Quando eu fazia Senai, cara, que tinha um cara que tinha bem assim do Thiago, que era alto, magrelo. A gente tava apelido dele de Sarrafo. Olha que maneiro. Era bem assim. Guilherme Sarrafo, abraço pra você também, cara. Enfim. O próximo e-mail é do professor Otaku. Olá, hoje vim falar sobre o Cast 82 de nomes, apelidos e zoeiras. Eu tive poucos apelidos, por não ser muito social. Bom, eu tive só 3 apelidos. O primeiro, justamente, o apelido de professor, que muita gente ainda me chama assim. E até hoje nunca entendi porque me chamavam de professor. Mas é um apelido muito legal. Que coisa, hein? O outro foi Beethoven. Olha só, hein? Que por ser muito longo, virou Beto. Mas como não tinha graça, virou Mano Beto. Apelido que ganhei durante a época em que trabalhava no mercado. E me chamava assim, por ter um cabelo muito grande. Referência a Beethoven, o cachorro. Que bacana. São Bernardo, viu? Ah, deixei crescer novamente, dessa vez com barba. E por conta disso foi apelidado de Chewbacca. Porra, é clássico esse apelido, cara. Puta apelido legal. E mais recente também, né? Mas o de professor ainda é mais legal. Ele fala assim, bom, desculpa pelo puta meio grande. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos. Não, Chewbacca é mais legal, cara, desculpa. Chewbacca vai ser sempre mais legal. Chewbacca, não tem nem o que falar. Clássico, cara. E é isso, professor Otaku. Maneiro o seu e-mail, cara. O próximo e-mail é do Roberto Zurido. E aí, Peixes Casters, aqui quem fala é o Roberto. Os meus apelidos nunca sobrevivem por muito tempo. No máximo, alguns meses. Na verdade, eu nunca tive muitos apelidos, sortudo. Que coisa. Sempre fui chamado de Roberto, menos na família, já que meu avô também se chama Roberto. Mas meus amigos sempre preferiam usar o meu nome. Eu já tive, sim, alguns apelidos. Os últimos foram Jamal, Malik, Mamute. Caramba. Ok. Como eu disse antes, eles não duraram muito, o que é bom. Eu não tenho nenhum problema com eles, mas prefiro meu próprio nome. Meu primeiro nick online foi Ross, Ross? Ok. Ross, de Roberto Zurita. Deve ser isso. É que a gente tá tão condicionado a ler Rods quando vê um R e um Z. É, por aí. E dá esse lagzinho mental, então, desculpa. Que é a abreviatura do meu nome completo. Eu gostava bastante dele, mas depois de um tempo monstro dos 5 caracteres, veio pra me atormentar e depois de muito meditar, decidi não usar Ross, criar um novo. Eis que surge o meu nick, era tal Tricksters, que é minha classe favorita no Devil May Cry 3, com um Z no final por causa do Zurita. Depois de um tempo, eu mudei pra Pudins, por causa da música do anime Back Like a Pudim, boa. Opa! Que é o nick que eu uso pra comentar no PXP. Mas ainda uso mais os Trixers. Falou e até mais. Você tem meus apelidos maneiros, e pelo visto tem até um pouco a ver com Rods também, porque toda essa pensar no, na forma do nome. É, você viu que eles usam um padrão de Z no final, né? Ah, maneiro, maneiro. É interessante, né, sim, Zurita? Sim. Enfim, né? Então, valeu pelo seu e-mail, Zurita. Valeu, obrigadão mesmo. O último e-mail do Thiago Alves. E o Thiago Alves aqui, ele mandando um e-mail aqui, né? Ele falando assim que ele conhece a gente de longa data, né? Até que um dia o Mug, ele apareceu lá no VideoQuest, né? Com o Leonardo Kitsune, falando de One Piece. E ele relembrou, ah, a galera tá aí, tá viva, que maneiro, né? E ele falando aqui dos podcasts também, né? Ele falando assim que o preferido dele é o podcast 56 de coleções, em que a gente citou todos os tiques nervosos de um colecionador. Bom, aí ele fala assim desse cast mais recente, né? Que foi o de apelidos. Ele falando assim que a vida escolar dele foi muito traumática, né? Pois tinha vários apelidos. E não era que nem o cabeça que deixava rolar os apelidos, né? Por isso que ele fala que é um pouco traumático pra ele. Os adolescentes realmente são muito maus com uma mentalidade absurda. Realmente eles são. Bom, ele falou assim que foi muito bom mandar esse e-mail pra galera. Ei, abração, hein? E desejo um bom trabalho. Ei, maravilha, né? E que um dia alguma empresa possa patrocinar vocês. Quem sabe, quem sabe. Aí, Netflix, escutou? O pessoal tá pedindo. Ô, tá pedindo que você patrocine a gente. Essa é a hora, hein? Uma maravilha, né? Um dia. E PS, ainda não deduzi qual vai ser o próximo podcast. Sinto muito. E PS, ele falou assim que ele sente muito porque ele não sabe qual vai ser o próximo podcast. Bom, tudo bem, Thiago Alves. Que bom que você mandou o seu e-mail. Obrigado pelo seu e-mail. Obrigadão, e continue mandando, continue mandando. Sim. Todos vocês, aliás, continuem mandando e-mails. Nós ficamos felizes com os e-mails de vocês. Sim. Comentem também. Comentários também são bem-vindos. Comentários são maneiros também. Então fica um abraço pro Bruno, pra Ana Paula Gonelli, pro Nico Acho. What? É, Nico Acho. Explique esse nome, por favor, também. Mega Mendigo, que tá devendo uma explicação, humano, ok? Areiko e Rafael Taira. E agora vamos falar das dicas de semana passada. Seiji, quais foram essas dicas? Dicas da semana passada foram 51, 65 e Pequeno Príncipe. Bom, estão associadas a livros que nos marcaram. E é fácil de entender por quê, né? Já foi até dito no e-mail. 51 é um podcast de filmes que nos marcaram. E 65 é um filme de séries que nos marcaram. Faz parte dessa franquia que a gente botou, né? De coisas que nos marcaram. E Pequeno Príncipe é um livro, um livro marcante, né? Marcante ainda mais pro Rods, que ele fala toda hora de Pequeno Príncipe. Então, por isso, é um podcast de livros que nos marcaram. E agora fica com as dicas para a próxima semana. As dicas são, atenção, moto, careta, escola. Sim. Não são dicas difíceis, por favor. É muito fácil. Então, galera, é isso. Muito obrigado por escutarem. Continuem ouvindo, continuem baixando, continuem conversando com a gente pelo Facebook, mandando e-mails, mandando comentários. Continuem interagindo, porque a gente fica feliz com isso, beleza? Então é isso. Beijos para todos e até semana que vem. Tchauzinho. Falou. Que é falar do nosso... Do nosso... Eu ia falar MC Tolkien, olha que bagunça. MC, cara. O J.R.R. O Rods, ele tá alterado. Ele tá, não tá o bem. O Rods tava bebendo, né? Admita. Não, não. Pior que não. Você bebeu quantas Heineken hoje? Fala... 12. Pô, vocês estão me distraindo. uma única coisa que eu... Mas não gagueja, né? Não. Eu tô pensando, tô pensando. Eu gosto muito, eu acho que é um momento... Meu Deus! Opa, eu acho que eu gaguejei. Caraca, meu Deus! Não, você não gagueja, Rod. Eu não gaguejo. Mas então... Não gagueja, não. A viagem pela agora... Putz, não é rodovia, é... Quando é estrada? Trem é... Trilho! Não, mas quando é... Caralho. Não é trilho via. Ferrovia. Tem um nome. Ferrovia. Ferrovia, isso. Trilho via. Não é ferrovia. A trigonfia. Então, mas não, eu pedi uma ajudinha, calma. Aos universitários, mas, né? Então, ajuda aos universitários. Pra nós, né, que somos jovens cidadãos, que nossa, a gente... Nossa. Que não, mas agora falando corta, sério, Fer, pra, corta, pra gente corta, que tem uma corta. Idade assim, mas a gente é mais novo tal, e pegou o Harry Potter na hora que ele tinha que chegar. O repórter. O repórter. Opa, peraí. Meu Deus. Mas... Globo repórter. E no Globo eu repórter. Eu queria falar uma coisa bonita, de novo. Mas... Não, e eu digo mais, então, porque pra gente que somos jovens, né, que leu o Harry Potter... Ah, engasgou. Peraí, é, Rod, pra gente que somos, não. Caralho, é pra gente que é ou pra nós que somos? Pra nós que escolhe somos, um. Né? Cara, eu tava segurando a risada aqui. Eu tava pensando, mas o cabeça falou, né? Ainda bem que a gente não falou que ia ser um cast cult. Mas então... Bom, Netuno não é Poseidon? Porque... É não, mesmo. Não, mas é que Netuno é humano, versão... né? Tá certo. Isso tem diferença na série, sim, mas é verdade. Desculpa, Poseidon. É que eu tô lendo o recente é Netuno. Não. Poseidon, arruma aí na edição, por favor. Não, eu não vou arrumar, foda-se, tu falou errado. com aquele forte movimento do Meu stalinismo. Meu Deus! Eu ia Meu falar Deus! Com aquele forte Gente, eu vou começar a chorar. Perdão, mas tá Meu difícil hoje. Meu Deus!